E aí, galera, beleza? Aqui é o Febrini e antes desse programa começar, eu queria dar dois recadinhos rápidos aqui. Um deles é que essa leitura de e-mails é especial, né? Porque é depois das férias aí, então a gente tirou ela um tempo um pouco maior para dar uma atenção para os nossos ouvintes e amigos. E no meio da leitura de e-mails tem uma história muito engraçada de como a gente conseguiu parar num motel uma noite antes do encontro. Então ouça aí, tá bem divertido. E o segundo recado é que a gente conseguiu comprar um gravador novo com o dinheiro dos patrões. Então a leitura de e-mails desse programa vai estar com uma qualidade muito melhor e o programa vai estar com a qualidade antiga, tá? Então vocês podem estranhar um pouquinho, mas a partir do próximo programa a gente já vai gravar sempre com o gravador novo e a qualidade vai ficar bem melhor. Valeu, galera, ótimo programa para todos. Você está ouvindo Alguma Coisa Cash, um podcast sem compromisso. Olá, senhoras e senhores, aqui é o Febrini e conheçam o Wakanda e depois conheçam o Pantera Negra. Exato. Um dos poucos personagens que o lugar me chamou mais atenção do que o herói. Pode crer, é verdade. Faz Iguaçu. Aqui é o Vinícius Hidalgo e Thunder! Thunder! Thundercats! Oh, eita, errei o gato. Filha da puta. Se estou tudo errado também, esquece. Vamos derrubar já. Aqui é o Marcelo Vulgo Branco e hoje vamos falar sobre o Nelson Mandela da Marvel. O Nelson Mandela. Nelson Pantera. Nelson Pantera. É o... Nelson Bagueira. Aqui é o Raul e hoje conheceremos o rei compadre Washington do reino Deltian. Nossa senhora. Caralho, de onde saiu isso? De onde saiu isso? Do banheiro, né? Hoje o Raul tá gravando no banheiro aí, senhoras e senhores. Cagada mais longa da história. Ai, caramba. Aqui é o Thiago. Qual grupo musical brasileiro deu spoiler de Guerra Civil? Qual? O Tchacabum. Nossa. Eu achei que ele ia falar do El Chan, mas eu me lembrei que, que é jacaré, não é pantera. É outro bicho. É verdade. Muito bem, senhoras e senhores, hoje estamos aqui reunidos para trocar uma ideia sobre Pantera Negra, né? Trocar uma ideia sobre esse personagem fantástico aí e tal, porque tem toda uma história que a gente vai contar aqui para vocês. E antes da gente começar o programa, já vou deixar uma parada clara. O Pantera, ele não é um personagem que ele é querido, ele é lido por muitas pessoas, né? Não adianta nem você que tá ouvindo aí falar, ah, eu já li, eu adoro. Não, você não adora, você nem conhece, mano. Vamos ser sinceros, né? Nosso objetivo aqui é exatamente esse, é trazer o personagem, apresentar para vocês, para vocês verem como é legal. Como a gente fez também com o Doutor Estranho, né? Então não vem com o seu falar, ah, eu sou foda, eu sei de tudo, sabe? Não, porra nenhuma, né? É igual com os Guardiões da Galáxia, que todo mundo já tinha lido depois do filme, né? É. Cara que nunca falou de... O próprio Homem de Ferro, né? Homem de Ferro também. Homem de Ferro eu nunca li até hoje. Pois é. Homem de Ferro eu só li de tabela nas histórias do Hulk, que ele aparece pra eu ficar com raiva dele. Mas então hoje vai ser essa pegada, a gente vai trocar uma ideia sobre Pantera Negra e explicar pra vocês o herói, o que tem por trás disso, os poderes, toda a história dele aqui, mas a gente vai apresentar o personagem pra vocês só depois dos... Recadinhos da galera do Alguma Coisa Cash. Recadinhos, Ronaldo. Ronaldinho. Aê, galera, chegamos a mais um leitura de recadinhos da galera, Sally e Kel. Uhul! Acabou as férias, tá todo mundo queimado de sol, as praias, só que não. Todo mundo pobre depois do encontro CC. Nossa senhora. Nossa. Ai, ai. Muito bem, leitura de recadinho de férias. Então, essa leitura de recadinhos é uma leitura especial. Febrini, o que significa? Significa que vai ser longa pra caralho. Exato. Vai ser uma leitura gigante. Até porque a gente tirou férias, mas os ouvintes não. Exatamente. Se você não quiser ouvir essa leitura, ouve aí até o final. Faz parte do programa. A galera tá com muito negócio de e-mail. Ah, e-mail, não sei o que, mano. Faz parte do programa. Tem essa, tá ligado? A CC é isso. Fechou, já era, tchau. Já era. Faz só 3 anos que é assim. Não é possível que você não acostumou ainda. É, e a Célia, eu faço minhas as palavras da Célia. A Célia falou um dia uma parada que eu acho foda, que ela falou: a leitura de e-mail do ACC, ela conta uma história. E ela conta uma história desde o primeiro programa até hoje. Então, se você pula a leitura de e-mail, se você quer dar, falar que ela tem que ser menor, que tem que ser maior, que tem que ser no final, que tem que ser um programa separado, não sei o quê, você tá alterando a história, tá ligado? Então, acompanha a história, faça parte da história. Porque a gente tá contando a história aqui, já vai pra 3 anos, velho. E a gente vai querer mais 3 aí. Olha aí. Vou começar aqui lendo o e-mail do Arthur. Nosso querido Arthur aí, campeão do torneio Hearthstone. Torneio Hearthstone. Ele mandou lá, galera do ACC. Um abraço a todos. Sempre curto os casts históricos. Vocês sempre dão um show de informação, seus lindos. Acho muito legal a relação entre os fatos bíblicos e a história. Ele tá mandando aqui um e-mail daquele cast de Êxodo, né? É tetra, é tetra. Obrigado por fazer o torneio Hearthstone. Me diverti muito com as partidas e narrações. Quem perdeu pode chamar pra revanche. Mas é, ele só não fala que esses dias eu tava jogando aqui, aí ele me desafiou, eu dei 3 cacetes dele lá seguir, 2, 3 cacetes, que ele ficou até... Aí ele falou, ah não, eu vim só pelo gold. Falei, aham, sei. Ah, tá. Papinho de perdedor. Né? E aí ele manda aqui um segundo e-mail, que é do cast de Mulheres na História. Ele falou, lá meu povo querido, aproveitando bem as férias, os casts históricos são os meus preferidos, vim acrescentar aqui as Bruxas da Noite, que era um esquadrão de bombardeios de precisão russa, composto unicamente por mulheres voluntárias. Olha que maneiro. Olha só. Esqueci os nomes delas, lembrar nome russo é foda. Realmente. Eu não lembro nem português, imagina russo. E ele fala aqui que elas eram o terror dos alemães devido aos seus ataques noturnos. Esse grupo de mulheres foi homenageado recentemente pelo grupo Sabaton no álbum Heroes com a música Nightwishes. É, tem uma música sobre os nossos cobras fumantes também, verdade. É, segue o link da música, Desfibradores do Porra, e é... Desfibradores do Porra. Inovou. Inovou. Abraço forte a todos. Valeu, Arthur, pelo e-mail, cara. Eu sei que você gosta muito dos casts históricos, você sempre fala. E a gente também gosta muito de fazer. Eu particularmente, gosto muito de fazer. Ai, muito bom mesmo. Valeu, Arthur, pelo e-mail. Continua mandando. É nóis. Aí. Parabéns pelo prêmio. Tu sabia que mais vai chegar aí. Um dia chega. Chega. É, e valeu por mandar o e-mail. E é nóis. É, nós que voa, Bruxelas. Eu vou ler agora aqui o e-mail do Doug, Funny, que usa cueca por cima da calça. Namorada da Paty Maionese. Meu Deus. Saudade. Olá, senhoritas e senhores do ACC. Sou um entusiasta de contos e lendas de vários povos. E uma delas é a judaico-cristã. Para começar, Moisés procura Arão para ajudá-lo na divulgação de sua libertação. Por Moisés ser... Eita, caramba. Por Moisés ser gago. Moisés é gago e eu também. Né? Pra quem tá perdido, ele tá mandando e-mail sobre o cast de Êxodo, tá? Só pra... Né? Vai que... Ou ter algum tipo de problema de dicção. Arão era o porta-voz, na presença do faraó Tutmoses III. Pelo período descrito, não seria Ramsés. Agora, na parte histórica, Moisés é uma palavra de origem egípcia, Mzes. Filho de... Um sufixo que mostra que ele nunca existiu. Quando o Império Egípcio foi para o Beleléu, muitas pessoas fizeram assentamentos em Canaã. Meio como um personagem mitológico, Moisés era herói de contos de HQ em sua época. Caraca. HQ na pedra. É, né? Então, até as HQs é todo mundo de lado. Enquadrados, né? Literalmente. Figurativamente. Os egípcios deixavam em papiros ou nas paredes sua história, mas não há nenhum relato sobre as pragas e sim ataques de povos vindo de outras áreas, no mesmo período em que 5 mil pessoas fugiram do Egito. Espero que esse texto tenha sido útil. Olha aí, cara. Uhum. Da hora, hein? Sim, super sim. Útil. super útil. Valeu pelo e-mail, Dog Funny. Espero que você continue mandando e-mails pra gente aí, ouvindo jazz com a sua irmã. Qual que era o nome da irmã do Doug? Putz, não lembro. Era Douga. Era do Doguete. Não lembro, mano. É, valeu aí, Doug, pelo seu e-mail, cara. Tamo junto. E realmente aí você falou. Lá no cast a gente tentou passar o máximo essa parada das duas visões, sabe? Sem, tipo, levar muito pra um lado, nem muito pro outro. Eu fiquei batendo essa tecla aí fora do ar. Tem umas horas que a galera quer gravar. Falei, meu, vamos fazer um programa pra galera, pra levantar uma reflexão pessoal, tá ligado? Pra galera pensar no bagulho, pra galera tentar chegar em algum ponto ali, né, cara? Algum resultado. Mas não a gente impor uma verdade e tal. E acho que a gente conseguiu, porque ficou bem legal. Valeu mesmo. Ficou. Valeu pelo e-mail, Doug. O Doug que é o 29, gente. Bem-vindo! Foi desvirginado pela minha mulher. Pode uma coisa dessa? Acho que pode viver desvirginando as pessoas, que eu não posso também. É verdade. Olha aí, olha aí. Direitos valeu iguais. Valeu pelo e-mail, Doug. Continua mandando aí. Bem-vindo à família, CC. É nóis, mano. Bem-vindo. E eu vou ler um e-mail gigante aqui, que é o e-mail do Beto Ramos. O maior e-mail da Terra. A gente vai ler porque foi... Sim, a gente vai ler porque foi um e-mail curto, mas é um e-mail muito carinhoso, muito poderoso, assim. Sim, se liguem. É sobre o cast de Êxodo. Sim, sim, sim. Então você já sabe que vai ser uma parada muito... 40 anos de e-mail. É, e ele manda aqui. Olá, seu Delícias. Que cast maravilhoso este. Só venho agradecer por ter me dado as melhores 3 horas de podcast que já tive. Foi muito massa. Porra, olha, mas é ou não é uma parada poderosa? Caralho. Exatamente. Puta que pariu. Valeu, Humberto, pelo e-mail. Continue mandando, mesmo que seja pequeno, só pra nos mostrar esse carinho poderoso. Sim. Valeu, Humberto, pelo e-mail, cara. Pô, que bom que você gostou. Foi um cast fodido de gravar, cara. Deu um trabalho do caralho, ficou gigante. Sim. É, valeu a pesquisa e a pauta. Eu falei pro pessoal, faz um mês que eu tô fazendo a pauta dessa porra, porque o bagulho é muito complicado, é muito complexo e tal. E deu trabalho, mas, putz, valeu a pena demais. Comentários desses daí que motiva a gente continuar na parada. Verdade, Emília. Valeu, Humberto, aí pelo seu e-mail. Continue mandando pra gente. E é dois. Continue mandando e-mails longos, assim, que é bom. Né? Muito bem, agora eu vou ler o e-mail do Garcia Renato. Garcia! Tava com saudade de fazer isso já, né? Não. Mentira, não tava não. Queria mais um mês de férias. Ele manda, aqui... Ele manda aqui, olá, alguma coisa, casters. Eu tento, de verdade, tento ouvir alguma coisa cast em 2x, que é aquele negócio de você ouvir acelerado, né? Velocidade 2. É, nossa, eu odeio isso, cara. A pessoa que faz isso então, tem que morrer. Mas... Mata o podcast. Você passa 16 horas editando, procurando trilha, fazendo um trampo foda, você dorme 2 horas por noite, não sei o que e tal... O cara vinha ouvir em 2x. Puta que pariu. Mas aí ele continua aqui, ó. Daí que o casal começa a falar em casalzês. Que foi um e-mail lá, Kel. Que a gente gravou. E... começou a... Não, começa não. Que eu nossa senhora. Volta pra 1x. Vocês são os amores. Vida próspera e longa esse amor. E aí ele falou aqui sobre o encontro, né, da camisa e tal, e ele fala, quanto ao episódio, sim, eu choro com a versão Disney, tá falando também do cast do Êxodo, vibro com a versão da Bíblia, mas me dá uma torcida de nariz a versão científica, na qual, em qual delas eu acredito menos, acho que eu prefiro o Vulcão da Pixar. Olha só. Tem um cara... que é o Mário Sérgio Cortella, eu gosto muito dele. E ele fala um negócio que eu acho maneiro, que ele fala assim, religião não é coisa de gente tonta, é que tem gente que é tonta. Você para pensar, é verdade, tem gente que é tonta em qualquer coisa. Né? A parte religiosa é muito da hora, é muito maneira. Eu adoro as duas, assim, eu fico, sabe, eu vejo a parte religiosa, eu quero ir atrás e ver o máximo que dá, e aí eu vejo a parte científica e eu tenho o mesmo sentimento, assim, eu quero também ver o máximo que dá daquela parada. Porque ambas têm o seu ponto positivo na nossa vida, né? No nosso dia a dia. Sim, exatamente. Aí ele manda aqui, ó. Algo me deixa intrigado. 40 dias eu consigo talhar um tanto de palavras na pedra. Mas como um bando de miseráveis no meio do deserto conseguem um ídolo de ouro? Então. Alguém passou por ali e deixou? Deus endurece ou amolece corações. Ok, mas ele não entende nada de diplomacia. É o mesmo que abre um mar, saca? Tem algo pra se entender nesses textos que eu ainda não entendo. Mesmo sendo lido pelo Talmud, né? Essa parada do ouro, acho que a galera tinha muito ouro lá. Porque quando eles saíram, eles saquearam, né? Segundo algumas versões. Ou eles ganharam de presente muitas peças de ouro dos egípcios. Então, tipo, pô, você ganhou um monte de ouro. Você faz o que com isso no deserto? Nada, né? Tem como você trocar, não tem um comércio, nada. Acho que esse ouro que a galera pegou, eles acabaram levando. E lá na frente, eles acabaram esculpindo ali aquela parada e tal. Mas tem uma coisa interessante também pra gente pensar. Se eu não me engano, o trajeto todo que eles percorrem lá, acho que dá uns... dá menos de 200 quilômetros. E eles fizeram esse trajeto em 40 anos. Então, tipo, é muito tempo pra pouco chão, tá ligado? Verdade. Nossa, cara. Porque, porra, 200 quilômetros. Se você andar 1 quilômetro por dia, que é completamente possível, você leva 200 dias. 200 dias não dá nem um ano, tá ligado? Não. Mas aí tem a galera que fala que eles ficaram dando voltas e etc. E Moisés mesmo tava dando uma segurada na galera e tal. Na versão... Eles perdeu. Na versão mais histórica, né? Na versão da fé, realmente, Deus, né, cara, ele é onipotente e tal, ele sabe o momento das paradas, então ele segura, ele amplia. Realidade pra Deus não é nada, né? Na versão da fé aí. Por isso que, né, quando a gente tava gravando, eu sempre falava pro pessoal, na hora da fé, não adianta contestar. Porque, tipo, na fé a gente tá indo pela Bíblia, né? E lá na Bíblia, Deus é supremo, mano. Sim, é a parada de crer sem precisar ver. Exato, se Deus fala um bagulho, é aquilo ali, acabou. Não tem esse negócio de interpretar ou tentar argumentar. Ninguém argumenta com Deus. Tá, Deus, ele é supremo, ele é onisciente. Na ele Bíblia, é aquela... todo mundo que tenta, toma no cu. Exato, quando você tenta, né, contrariar alguma coisa assim, não tem como. Porque a palavra dele é igual rocha, né? Tá escrito na Bíblia, inclusive, né? É a rocha que nunca se quebra, que nunca se parte e tal. Mas aí na versão histórica, dá pra gente viajar um pouco mais e tal. Uhum. Aí o Garcia termina aqui. Excelente tema, podem voltar com temas bíblicos quando quiserem. Sugiro Noé e Davi. Puta, a história de Davi é louca, hein? Total. Sim. Ele manda aqui abraços. Sim. Você se inspira muito no Davi? Sai por aí derrubando os gigantes, pá. É, tá. Vira, como rei Davi. Vira uns reis, né? Ele finaliza aqui. Abraço e sucesso. Muito obrigado, Garcia Renato, pelo seu meu irmão. Tamo junto. Valeu, Garcia. Opa. Vai? Eu falei, vai. Valeu, Garcia Renato, pelo e-mail. Continua mandando. Garcia aí, Renato, não. É falta de costume, o mês de férias. Tá? As férias, né? Já acabou com o lógico de gravação, né? Valeu, Garcia! Garcia que tava indo em contra o CSEC. Olha aí! Pelo e-mail. E só ficou faltando nesse cast a versão dos 10 mandamentos da Record, que eu não pude gravar. Ah, sim. Não pude falar. A versão dos 10 mandamentos que o nego fala, não, agora a gente vai fazer um livro. Dá vontade de chegar lá, tipo, cara, não precisa, já, isso aí já veio de um livro. Tem livro, tem filme, agora tem o musical dos 10 mandamentos, cara. Olha aí. Não, mas tem livro, chama-se Bíblia. A galera tira a história da Bíblia, aí faz uma série e agora quer fazer um livro da história. Tipo, não precisa, caralho, já tem um livro aí. Vocês tiraram a ideia de lá. Stickers também. Né? É só tá faltando. É. Muito bem, galera. Agora eu vou ler aqui o e-mail do Fábio Henrique. Você virou um Garcia Renato pra todo mundo. Tá inspirado ainda. Clima, tô no clima. Olá, CCasters. Esse é o primeiro e-mail que eu vos escrevo. Olha aí, a desvirginando. Olha aí, tá, Kelly tá foda, hein? A Kelly hoje tá terrível. Tá foda. Deixa pra mim, amiga. Deixa pra Sally aí, pô. É que eu sou gulosa. É... Me chamo Fábio e comecei a ouvir o ACC neste ano. E desde então me apaixonei por vocês. Ah, que lindo. Oh. Pois conseguem dar uma cara engraçada, divertida aos casts e ao mesmo tempo são sérios em determinados assuntos, fazendo os diferentes de outros casts que ouço. Olha aí que bacana. Uhum. Venho por meio deste, olha aí, tá mandando do emprego, cara? É meio do... Segue currículo Vitae em anexo. É. Venho por meio deste expressar o quão surpreso estou ao terminar de ouvir o ACC 133 sobre o Êxodo, já que trataram da fé e da ciência respeitando cada uma das partes, e também com a sempre presente pitada de humor. Nasci e cresci em lar cristão, então conheço bem esta passagem bíblica, a qual abordaram de forma interessante, não dando conclusões, mas permitindo que cada ouvinte possa refletir e escolher qual lado mais lhe faz sentido. Até mesmo apresentando o Tim Vulcão. Já tem Tim. Olha aí, ó. Eu particularmente acredito que a ciência e a fé podem se dar juntas, e não que uma deve limitar a outra. Os pontos abordados foram todos muito bons e relevantes ao assunto. Em números 14, 26 até 45, podemos ver que Deus fica chateado. Pois estavam reclamando muito, e então decide que aquela geração de reclamões não chegaria a Canaã, a terra prometida. E com isso, o povo passou 40 anos peregrinando no deserto até chegar ao destino final. Tempo suficiente para que uma geração chegasse ao fim e outras nascessem. Na visão da fé, podemos ver Deus como alguém que desejava o melhor para o seu povo, o povo escolhido, mas para que obtivessem sucesso nessa jornada, tinham que confiar nele. Também podemos ver Moisés como um líder muito inteligente, e fez com que esses teimosos não chegassem ao destino, pois acabariam desistindo ao ver os obstáculos que teriam de enfrentar. Enfim, em ambas as visões, temos uma forte e sábia liderança. Em Josué 10:13, vemos outro milagre que Deus operou para ajudar seu povo, parando o sol no céu para que seus inimigos não tivessem tempo para descansar, e então não perderiam a batalha. Para finalizar, não posso e ninguém pode afirmar que os fatos ou histórias no ponto de vista de alguns citadas na Bíblia são todas reais, mas continuo com a fé e com a ciência. Acredito ser uma boa forma de se viver a vida. Uhum. Cara, é feliz. Sim. Uma das melhores, inclusive. Ele mandou aqui também alguns links aí sobre o tema, né? E a gente vai colocar cair no post pra vocês darem uma olhada também. Sim. Valeu, mano! Manda aí, pode mandar mais e-mails pra gente. É meio foda, hein, cara? Também sim, é muito. Valeu pelo e-mail aí, Fábio. Obrigada, agregou demais aí conteúdo pra gente aí. E que bom que você tem esse pensamento também. É bom a galera tá aberta pra todas as possibilidades. Sim, né? Obrigado demais, Fábio. Tamo junto. Bem-vindo à família CC, apesar de que você já, né, faz parte dela há algum tempo aí. E manda mais e-mail, né? Manda mais e-mail, cara. A gente gosta demais. Isso aí ajuda a gente pra caramba aí. Vem pros grupos. Vem pros grupos também. Tem grupo no WhatsApp, tem grupo no Telegram, tem grupo no Facebook. Tudo que é lugar que você quiser tem grupo da galera aí. E realmente, esse bagulho que você falou é maneiro. Essa coisa de viver com a fé e com a ciência é muito bom, que você nunca pode ficar satisfeito. Tem uma frase muito conhecida que diz, o animal satisfeito dorme. Então a gente não pode nunca estar satisfeito, tá ligado? Eu sou um cara que, apesar de eu não ter uma religião, eu sou um cara muito insatisfeito com o que eu tenho. Então eu quero sempre entender, sempre buscar e sempre, tipo, sabe? Eu nunca tô satisfeito, tanto com a parte científica quanto com a parte religiosa, tá ligado? Tipo, eu estudo uma caralhada de deuses e eu fico, não, eu não tô satisfeito. Não pode ser só isso, tá ligado? O universo inteiro não pode ser só isso aqui que a gente conhece aqui e tal. E isso é bom. Exatamente. É bom essa insatisfação. Sim. Céu é o limite. Sim. Na verdade, não. Depois do céu, aí vem a estratosfera e tal. Não, é só o começo. vamos tratar com o Quinta Renascimento. Eu vou ler aqui o e-mail do Marcel Santana, ouvinte novo também. Olha aí. E ele começa o e-mail aqui falando: bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Estou encaminhando este e-mail apenas para dar os parabéns pelo ACC 134, um cast que fugiu bastante do padrão de sempre. Ótimos e divertidos, sempre nos passando novos conhecimentos. Esse cast, galera, só pra não, enfim, não deixar perdido aí, foi o cast sobre boas ações, foi foda. E aí ele continua meio aqui. Porém, dessa vez, vocês conseguiram transmitir, acredito que não só em mim, mas em todos os ouvintes, algo muito maior. Pois cada um, além de aplicar em sua vida, pois acredito que todos que ouviram este cast irão se motivar a fazer parte dessa corrente, acredito que para um mundo melhor, este cast precisa chegar não só para os adultos, mas atingir os jovens e crianças, pois eles são os mais fáceis de mudar. Só precisa acreditar que existe esperança de fazer um mundo melhor para todos. Observação, primeiro e-mail, acho que ficou muito grande. Ansiosamente, Marcel Santana. Que bonito, mano. Muito lindo. Uhum, é verdade, acho que o alvo... O alvo tem que ser todo mundo, mas a gente tem que se esforçar muito mais com as nossas crianças e nossos jovens, que é o futuro, né? Sim, sim, total, cara, total. É aquela parada, quando você é pai... Cara, eu tenho uma sobrinha, pra quem não sabe, né? E eu vivo brigando com a minha sobrinha. Eu brigo com a minha sobrinha o tempo todo, tá ligado? Eu como o rabo o dia inteiro, se deixar. Mas eu faço isso pra prevenir... O que pode acontecer lá na frente, tá ligado? Exatamente. E tipo, com as crianças, a gente tem que sempre pensar em prevenção. Prevenção de tudo que pode acontecer de ruim na vida, que é isso que o Marcel tá falando, tá ligado? Da gente ensinar coisa boa, mas também, tipo, tirar alguns mimos que a gente coloca aqui, e lá na frente ela acaba se tornando um adulto ruim, que não vai ajudar os outros, ou que é muito umbiguista, que só olha pra si, tá ligado? Até dando um exemplo aqui, ó. Minha sobrinha, cara, quando ela tá aqui sozinha, às vezes eu acordo, ela faz café da manhã, tipo, sozinha, cara. Ela pega o pão, ela corta, não sei o quê. Ela é pequenininha, sei lá, 6 anos ela tem. Ela faz o bagulho, ela põe o leite no micro-ondas, ela corta o pão, põe a manteiga, põe o pão com manteiga no micro-ondas, hoje coloca dia, lá. Hein? Cara, a molecada é o catiço. Você dá um tablet pro moleque, ele desmonta e monta na sua frente. Ela faz tudo isso. Só que o que acontece? Quando tá alguém perto, ela já não faz. Ela já começa com mimo, com manha. Então esse dia ela veio me perguntar como que cortava o pão. Se era com a faca, com a lâmina pra baixo, né? Ou com as costas da faca pra baixo. Aquela parte sem lâmina. Uma pergunta completamente nada a ver, mas ela fez pra chamar a atenção. E aí eu falei, mano, não acredito que você tá perguntando isso pra mim, porque você faz café todo dia sozinha. Aí ela, acabei de lembrar, tio, é assim mesmo, é a parte tal, não sei o que, tá ligado? Tipo, é um tipo de coisa que eu vivo fazendo com ela, esse tipo de coisa eu vivo fazendo e tal, minha mãe fica até brava e tal, mas eu garanto que nunca mais ela vai fazer essa pergunta pra mim. E lá na frente ela não vai fazer pra outras pessoas em outros momentos da vida, tá ligado? Ela vai aprendendo, vai ficando capciosa, né? Capciosa não, vai ficando perspicaz, tá ligado? Ela vai sacando as paradas e isso aqui que você falou no e-mail tem tudo a ver com isso. Da gente pegar a molecada e ensinar as paradas certas, comer o rabo mesmo sem dó, falar o que é certo, o que é errado, tá ligado? Você tá numa fila com a criança, só me estendendo um pouco aqui, você tá numa fila com uma criança. Se você corta a fila, cara, ela tá vendo você fazer aquilo. E depois que ela tiver a oportunidade de cortar a fila, ela vai cortar também, porque ela acabou de aprender com você. E a gente tá criando pessoas corruptas o tempo todo. Não só as crianças, os adultos também, tá ligado? Então, se a gente começar a olhar pras crianças com um pouquinho mais de cuidado e um pouquinho menos de mimo, a gente vai conseguir fazer um monte de adulto foda que vai fazer boa ação pra caramba. É isso aí, valeu pelo e-mail, Marcel. Foda o e-mail que tu mandou e continua mandando e bem-vindo à família. É isso aí, valeu Marcel pelo e-mail, bem-vindo à família, tamo junto, irmão. Isso aí, mano. Bem-vindo aí, velho. E continua mandando e-mail pra nós. É nóis. Encontro ACC antes de ler o resto dos e-mails. Que da hora, hein? aqui. Pô, foi foda pra caralho. A gente teve um imprevisto, né? Que foi a Sally. Sim. Não conseguiu vir. Infelizmente, né? Deu uma zica da porra. Lá, os caras fecharam uma rua lá no Pará. E era a única rodovia que tinha aqui no Pará pra ir pra qualquer outra cidade, que é só uma que liga o Pará todo. Então, se fechou, já era. Sim, cara. Nossa, a Célia não conseguiu vir, mas foi maneiro. Veio um monte de gente e tal. Foi um pessoal grande pra caramba, de um monte de podcast. Foi gente lá do Los Chicos. Foi gente do Conversa Nerd Geek. Foi o pessoal do Ultra Combocast, né, lá do nosso querido Floyd. Foi a galera do PQPcast, né? A Tata Finotto tava lá. Sim. Quem não sabe, a gente gravou um cast especial de Dia dos Namorados lá no PQPcast. Especial. E foi eu e a Kel e mais uma galera falando de como a gente se conheceu e tal. Bem legal. Meu, foi gente pra caramba, do monte de podcast, que provavelmente eu vou esquecer se eu ficar citando aqui. É, então. E, puto, foi foda. E a gente teve o Wilde, que veio lá de Pernambuco, mano. Olha aí, mano. Putz, isso foi foda. Altas aventuras, Wilde, em São Paulo. Sim, cara. Chegou no sabadão, deu um rolê, né? Como é que foi o Lemo? Nossa, mano, a gente foi lá no na galeria do rock, ele comprou um chifre. Nossa, é verdade. Um copo chifre. Sim. Falando... Depois a gente ainda passou lá no centro da cidade, ali na frente do Teatro Municipal, e aí fomos comer esfirra à noite. Eita. Verdade, aí a gente comeu esfirra à noite no sabadão e fomos dormir no hotel, e tem uma história aí. Calma, calma, vamos contar a história, pô. Pelo que o Febrinho me contou, quando ele falou, não, eu conheço um hotel que o pessoal vai lá pra... Ok, mas assim, não, calma. Vamos por partes. O que acontece é o seguinte, eu fui lá encontrar eles já estavam no rolê no sábado, né, enquanto a CC aconteceu no domingo. Só que a gente ia dormir no hotel lá na Lapa e aí já ia direto pro encontro. Eu fui encontrar eles e eu passei nesse hotel aí e eu já conhecia e tal, né? Eu perguntei pro cara assim, como é que é o esquema aqui? A gente pode chegar mais tarde e tal, porque eu vou pegar uns amigos aí, vou trazer e a gente vai chegar aqui meio tarde. Aí o cara falou assim, não, aqui não tem essa não, você chega a hora que você quiser e beleza. Eu falei, então tranquilo, né? E cara, lá na fachada tá escrito hotel. Um H. Ah, tá. Não, tá. O Febrini, você tem que entender que o Febrini, ele é escritor. Então, pra ele, vale o que tá escrito. É tipo a parada do literalmente e do figurativamente. Não, mas as palavras... Todo mundo fala literalmente. Só que pra ele, não, tá errado. Porque tá literalmente é uma coisa e o certo é figurativamente. Então, mas tá escrito hotel, então é um hotel. Não, não é. As palavras têm significado. Tá escrito hotel, então pra mim é um hotel. Se você... Deveria ter um hotel com uma aspas, com duas aspas, sabe? Aí ia resolver tudo. Aí a gente foi lá, ficamos no rolê, comemos esfirra, não sei o quê. E aí o que ia acontecer? A Sally ia vir pra cá. Então a gente ia dormir lá por conta disso também, não sei o quê. Acontece que a Sally não veio por causa desse monte de problema, e o Raul, que apareceu lá no sábado na esfirraria, foi embora também, aquela coisa toda. E aí o que aconteceu? Ficou eu e a Kel, e o Wilde, e o Juno Brosé, que é nosso ouvinte aqui, patrão da CC. E aí a gente, pô, você vai embora, tava mó tarde já, não sei o que, a gente, mano, dorme aí no hotel também. Amanhã a gente acorda e vai pro encontro. E aí a gente, não, dorme aí no hotel, amanhã acorda, vai pro encontro, não sei o que, aquela parada. E ele, pô, acho que eu vou dormir aí mesmo, mano. E aí, beleza. Aí fomos pra lá. Quando a gente chegou lá, aí você começa já a ver umas coisas, parece que é coisa do diabo, né? Você começa já a ver umas coisas que você não tinha visto antes. Por exemplo, tem uns desenhos de umas mulheres com... Em neon! Em neon! Vermelho, piscando na porta do hotel! A mina com chapéu na mão, de biquíni. Você acha que isso é um hotel de família, minha gente? Tira o chapéu enquanto pisca o neon, né? Exatamente. E esticava a perninha assim, ó. Tchufi, tchufi, tchufi, tchufi. E aí eu já não tinha... De motel. Motel. Mas eu já não tinha visto esse negócio. Aí eu olhei e falei, opa, eu não tinha percebido essa parada. Opa, esse opa do Febrini. Opa. Aí beleza, mas eu falei, não é nada. E tipo, lá na hora de entrar já tem uma luz vermelha que ela vem direto do inferno por um cano, e aí ela sobe ali e ilumina o lugar. E aí o Wilde olhou pra minha cara e falou, caraca. Eu falei, calma, calma aí que tá tudo em casa. E aí eu... Não, todo momento, não, tá escrito hotel. Tá escrito hotel. Era um mantra, tá ligado? Eu tava recitando pra... Eu tava mentindo pra mim mesmo. E aí a gente pediu um quarto. Só que a gente tava em quatro, né? Tava os quatro lá. Eu, a Kel, o Júnior e o Wilde. Aí o cara virou e falou assim, é um quarto só? Ele olhou pra minha cara. Não, você não tá descrevendo o bagulho direito, ó. O seguinte, o cara virou pra minha cara. Um sorrisinho. Até uma gulosa. Os quatro juntos? Eu falei, não! Meu Deus do céu. Não, primeiro que ele foi lá, a situação era a seguinte. Tinha um casal na nossa frente, de mãos dadas, a gente, e um carro atrás da gente, na fila, pra entrar no lugar. Eu tô morrendo. Criança do velho. Aí é que é o... Não, não, é dois... É eu e ele aqui, eles aí vão dormir separado, não sei o quê. E aí, o que que eu tava entendendo? Pô, vou dormir com a Kel num quarto, vai dormir o Wilde no outro e o Júnior Brosé no outro, né? Só que aí o Hidalgo falou, eu vou dividir com esse meninão aqui, ó. E bateu nas costas do Júnior Brosé. E aí o cara falou, então é um quarto só? Aí o Hidalgo falou, é, mano, nessa hora, o Juno, ele tava em choque já, que ele tava andando de um lado pro outro, esse maluco. Cara, ele tava olhando pro horizonte, assim, tipo, distante, olhando pro nada, pra vida dele. E segurando nas duas alças da bolsa, assim, igual um moleque saindo da escola. O Hidalgo tava do lado dele, quando o Hidalgo falou, é um quarto pra nós dois. Mano, esse maluco deu uma virada de cabeça, mas na velocidade da luz, assim, ó. Olhou pro Hidalgo e falou, sério? E o Wilde falou, lógico. Eu comecei a rir, velho. Eu comecei a rir alto pra caralho. Eu não tava me aguentando. E a gente entrou, abriu a garagem, a gente entrou. E aquela luz vermelha monstruosa e tal. A gente pegou o elevador, subiu, não sei o que, aí fomos ali pro primeiro andar, tinha um... E o Febrino ainda tava no mantra. Primeiro, a gente pagou pernoite no hotel. Aí o Febrino, não, tá escrito com H, é com H, é hotel. E aí a gente subiu o primeiro andar, tinha um sofazinho preto assim, né? Aí a gente falou, não, vamos cada um pro seu quarto, guarda lá as bolsas, a gente tava cheio de malas, porra toda. A gente guarda lá, volta pra cá e fica aqui conversando um pouco, né? Aí eu tava indo assim com a Kel e os meninos foram pro outro lado, né? No corredor. O quarto deles ficava lá do outro lado e a gente no outro canto do corredor. Quando a gente botou a chave assim na porta que a gente girou, aí veio um barulhinho da direita, tipo... Oh! Aí eu falei, opa! Aí eu olhei pra cara da Kel... Falei assim, caralho, e tipo, aí veio mais uns três, assim, da mina, e a mina, acho que ela tava montando um, tipo, um cowboy, sei lá. Tava né, mano? Alô, galera. Aí eu falei, tá porra, aí entrei lá, e a Kel foi no banheiro lá, não sei o que, eu falei, ó, vou lá com os meninos já, né? Aí eu fui pensando, falei, caralho, velho, será? Não é possível, não. E aí a gente foi andando, e aí... Não tava acreditando. Quando a gente tava chegando lá, tava os dois sentados no sofazinho assim, né? Eu fui sozinha, a Kel ficou lá no quarto. E aí eu sentei assim, mano, e falei, cara, eu acho que não é hotel, não. Ah, vá! E aí, na hora que eu falei isso, mas veio esse barulho que vocês estão ouvindo. E eu falei assim, puta... E eu e o Wilde rachando o bico. E o Júnior Brosé branco, lá tremendo, tá ligado? E aí veio a versão do Wilde também, que era pra gravar com a gente hoje, só que acabou que não deu certo. O Wilde falando o que aconteceu, que eles foram pro quarto depois dormir, a gente ficou um pouquinho ali e depois fomos dormir, né? Eles foram pro quarto dormir... E aí o que acontece? Lá do lado da cama tem um painel com um monte de botões, assim, né? Você faz tudo ali e tal, é uma maneira. Aí o Will falou que tava digitando no celular de cabeça baixa, tal, digitando. Desceu uma entidade. Não, calma aí. Ele falou que pediu pro Juno ligar o aquecedor lá, mano. Porque tava frio pra caralho. Verdade, é verdade. Desceu uma luz, tipo quando vem o ET abduzir a pessoa, só que vermelha, malandro. Pintou o quarto inteiro de vermelho. Porque o Juno... Não, vai ver. Quando aconteceu isso aí, o Hidalgo deu um grito no quarto. Desliga essa luz! E aí o Juno se atrapalhou todo nos botões lá, ligou o rádio, começou a tocar uma música do Amado Batista. Aí o Hidalgo, desliga esse rádio, porra! E o Juno se matou. Eu falei pra eles, cara, se vocês ligarem a TV... Fica só assim, do SBT pra Globo, da Globo pra SBT, do SBT pra Globo, da Globo pra SBT. Porque tem um monte de canal lá que não vai ser legal, não. Vocês ficam assistindo juntos, tá ligado? Ai, cara, que foda. Só sei que eles desistiram do aquecedor, aí dormiram os dois no frio, que ninguém ia dividir cobertor, né? Então. Ai, cara, quando eu olhei aquela cama redonda, eu também pensei, eu falei, eu acho que não é hotel, não. Hotel geralmente ainda tá em dúvida, né, até hoje. Até hoje eu ainda tenho. Se alguém me perguntar de um hotel, eu vou dar aquele endereço lá, foda-se. Foda-se que a gente sentou lá no sofazinho pra trocar ideia e só via passando assim, vários casal. Passou a tiazinha, o vovôzinho com a vovó. Passou um moleque dando high five na gente, foi da hora. E a gente falou, vai lá garotão. E aí o encontro, domingo. E aí o encontro, né, domingão e tal, a gente acordou lá, o Wild e o Júnior Brosé vieram lá e tal, foi bom pra eles a noite. E aí a gente foi pro encontro e, pô, foi maneiro pra caramba, a galera chegou cedo lá na estação, todo mundo chegou antes da hora, assim, fiquei mó feliz que eu falei, putz, ainda bem. Chegou na hora antes certa. A gente ainda encontrou a Luana, fomos dar um rolê lá no Museu da América Latina. Deu um rolê e tal. E depois fomos pro Zé do Hambúrguer. Pô, lá é só alegria, né, cara? Lá é só de comer. Depressão pós-prato, dá risada. Peguei o celular, lá tem Wi-Fi de 1 milhão de mega. Liguei pra Sally no Wi-Fi na câmera, ela chorou pra caralho. Filho da puta vira e falar pra mim, você não tá aqui fisicamente, mas você sabe que você tá em nossos corações. É, foi muito maneiro e tal. Todo mundo ganhou HQ, comprei lá umas 40 HQ lá, levei, todo mundo ganhou. Um monte de gente ganhou camisa, tinha um monte de patrão lá ganhando camisa e tal. Esse é o ACC. Esse é o ACC da prêmio, pá. É, e foi foda pra caralho, gente. Obrigado demais. Putz, tirar essas férias aí, com todos esses e-mails que vocês mandaram aí, que a gente tá aqui hoje, né, na leitura especial, querendo ou não. E depois, pra fechar as férias, o Encontro CC maravilhoso do jeito que foi aí. Putz, eu até escrevi um texto lá no Facebook, mas eu só tenho que agradecer eternamente mesmo pra vocês aí. Putz, vocês são foda mesmo. Foi lindo. Isso aí, mano. Valeu. É nóis, cara. Ano que vem, Encontro CC 2017. Não vão fechar a rodovia de novo. Olha aí. A gente fecha. O da hora que a Gael fala, olha, ano que vem, enquanto você se 2017. Puta, obrigado, hein, moço. Se você não fala... Ano que vem, enquanto você se 2010. Vamos fazer. Vamos fazer. Ano que vem, nós vamos fazer um... No DeLorean. Ano que vem, nós vamos fazer enquanto você se 1950. Vai todo mundo de rockabilly naquela porra. Olha aí, que legal. Continuando aqui com a leitura de e-mails, galera, eu vou ler aqui o e-mail do Bruno Aldi, A3, o magnata das concessionárias, como é conhecido lá no TPMcast. Já tá! E aí ele manda um e-mail aqui sobre o cast de Black Mirror, olha só. E ele manda aqui: excelente programa sobre uma das melhores séries da história. Curti muitas discussões sobre todos os episódios. Tem um adendo ao primeiro episódio apenas, onde a duquesa é libertada antes mesmo de o primeiro-ministro começar a cópula, mostrando uma crítica a toda a população que estava tão hipnotizada aguardando a cena na televisão e não notou isso, aguardando ansiosamente pelo episódio da segunda temporada. Olha só. Sim. Meio curto e bacana. Sim, cara, eu também. Eu tô louco pra gravar a segunda. A gente tava, nossa, lá no dia, quando a gente foi gravar, Brunão, a gente falou assim, mano, vamos gravar tudo, né? Mas não deu, cara. Não dá, não dá. A gente olha assim, ah, é uma série com 3 episódios, a primeira e a segunda temporada. Mas, mano, ele trata de tanta coisa que é a nossa realidade que não tem como. É tipo pegar um cast de boas ações e fazer. Sim. É sobre isso que a gente vai estar falando, né? Sobre Black Mirror. Essa série é foda demais. Sim, cara. Nossa, fantástico. Obrigado pelo e-mail, Brunão. Tamo junto, irmão. Isso aí, valeu pelo e-mail, áudio, e é nóis, mano. Isso aí, mano. Valeu pelo e-mail, mano. Nós aí. Muito bem, eu vou ler aqui o e-mail do Rodrigo Estação da Luz. Ele vai pro lado esquerdo do trem. No, senhores passageiros, não passem da faixa amarela e tal. Aquela mina fica falando. Não ultrapassem a faixa amarela. Ele não é manjado dos trem ainda. Não, eu sou... ainda é noob dos trem. Sou noob ainda, é verdade. Noob! Mano, paulista que é paulista, pega o trem todo dia, sabe até a estação da linha amarela em inglês. Quando você é louco, mano. Tu me lembrou até uma frase. Difícil não é capturar Pokémon com Pokémon Go, não. O difícil é paulistano pegar uma vaga no metrô, tá ligado? Eu lembrei agora do comercial da Netflix, cara. A Netflix é genial, né? Aí lá na página do Face deles, eles colocaram assim: saiu o trailer da segunda temporada do Narcos. E os caras escreveram assim na legenda do trailer assim: pegar Pokémon é fácil, quero ver pegar o Pablo Escobar. Verdade. Netflix, genial, velho. Os caras é mestre, mano. Puta que pariu. Caramba. Mas muito bem. O Rodrigo Estação da Luz, manda daqui. E aí, gurizada, tô alguma coisa cash. Aqui é o Luiz. Ele é gaúcho, tem que ler igual gaúcho. Barbaridade, Rodrigo. Barbaridade, agora eu quero ver, guria. Agora fudeu. Gaúcho? O e-mail é gigante, vai levar 3 horas pra ler essa porra. Ai, caramba, Ai, caramba, virou um mexicano do nada, né? O cara é um gaúcho. Ai, caramba, vai que é pimenta. Aqui é o Luiz de Guaíba, Rio Grande do Sul, mano, nação riondense. Esse não é meu primeiro e-mail, mas como o Febrini semanalmente pede o Luz, manda e-mail lá, tu é muito legal, quero ler teus e-mails. É porque o Febrini, eu não preciso fazer voz de gaúcho. Aí. Tava parecendo nome de maquiagem, né? Esse não é meu primeiro e-mail, mas como o Febrini semanalmente pede, eu Luz, manda e-mail lá, assina o canal e deixa aquele like. Tutorial de maquiagem, né? Que porra é essa? Exatamente. Aí depois você passa a sombra pra que ela fique bem pintada. Aí você passa o prato primeiro pra buscar. Virou um gaúcho paulista, né? Caralho. Eu decidi comentar esse excelente cast sobre boas ações, mano. Esse tema é muito bom. Na minha opinião, todos os podcasts BR deveriam ao menos uma vez abordar esse tema e encorajar os ouvintes, através de suas próprias histórias e experiências, a fazer coisas boas para as outras pessoas. Curti muito as histórias que foram contadas todos, até as do Febrini, e como ele estourou o setor dos mendigos. Mas não personagem motoqueiro do Sons of Anarchy. Falando sério agora, parabéns pelas histórias e pela iniciativa que todos tiveram em fazer a diferença importância na vida de outras pessoas. Uma coisa que sempre penso é, tente ser legal com todos, pois você nunca sabe quando pode ser a última vez. Caraca. Sim, isso é foda. Verdade. Parece meio extremo ou piegas, mas para alguns, mas nunca sabemos como as pessoas à nossa volta estão, pelo que estão passando ou o que estão sentindo. Tem uma imagem que vi uma vez em um quadro de empresa com a mensagem: seja legal com todo mundo. Você nunca sabe as batalhas que os outros estão lutando. Nunca sabemos se aquela pessoa no ponto de ônibus, aquele cara sentado no banco de praça, ou até mesmo aquele executivo de terno pode estar pensando: cara, mano, tá tudo dando errado. Se mais uma merda acontecer, eu vou me matar. Nesse caso, o que é melhor? Abrir um sorriso e dizer bom dia, com licença, por favor, precisa de algo? Ou olhar com cara de desprezo e mandar um: tô sem nada, sai fora, sai da frente que tô com pressa, faz seu trabalho direito, tô pagando, não quero nem saber. É, pode parecer forçado, mas uma vez ajudei uma senhora com uma mala mega grande a descer de um ônibus e na calçada ela parou, olhou pra mim e disse: ainda há bondade nesse mundo. Mano, fiquei o resto do dia pensando nisso. Não fiz nada demais, mas pra ela aquilo foi muito. Já ajudei algumas pessoas ao longo dessa caminhada, mas como o e-mail já tá chicante, vou deixar pra contar outra hora. Valeu por mais um cast excelente e muito edificante. Como diz meu brother Febrini, parabéns a todos os envolvidos, galera. Foi foda. Abraço e até a próxima. Pô, mano, foda pra caralho seu e-mail, velho. Gostei. Sim. Pra caramba. Foda pra caralho. Valeu, Rodrigo, estação da luz. Olha aí. Embaixo pela trem. Valeu, Luiz, pelo e-mail e é isso aí mesmo, mano. Tem que seguir com esse pensamento aí. Parabéns pelo pensamento. Sim, cara. Obrigado demais pelo e-mail. Tamo junto. E deixa aqui até uma frase pra todo mundo aí pensar, que uma senhora falou pra mim fazer entrega pra ela, ela direto troca ideia com ela, ela me fala umas frases assim que eu fico panguando. E aí tem um dia que ela é sempre simpática, sorridente, tá? Lourdes o nome dela. E aí ela falou pra mim assim: se algum dia eu passar por você e não te der um sorriso, é porque eu tô precisando do seu. E aquilo ficou, tá ligado? Eu entrego e eu fico, mano, o dia inteiro pensando nisso, tá ligado? Fico refletindo nessa porra o dia inteiro. Faz sentido total, né? Total, total. Às vezes você vê uma pessoa que ela é muito legal com você. Ela é muito sorridente e tal. Ela tá sempre de bem, assim, com a vida. Tá sempre te tratando muito bem, com muito carinho. E aí, em um dia específico, ela não te trata daquele jeito. Ela te trata com frieza ou ela não tá tão feliz quanto ela tá. O que, que você pensa? Puta, esse cara mudou. Esse cara era mó gente boa e ele já mudou, já virou um babaca. O que você deveria pensar? Pô, acho que esse cara hoje tá precisando de um sorriso. Exatamente. Isso aí. Porra, foda. Muito bem, vou ler aqui. Que ela ficou. Muito bem, vou ler aqui o e-mail do nosso querido Mancha Negra, Henrique Santos, olha aí. Tava lá no encontro também. É nóis, Mancha. E-mail gigante, como sempre, trazendo aquelas questões maravilhosas, né? Ele levanta aqui: boa noite, queridos. Mancha Negra de novo. ACC 100% good vibes, good sensations esse. Adorei, estão de parabéns como sempre. Tá falando do programa de boas ações. Esse cast me remeteu muito a uma cena do filme Vem Dançar com Antônio Bandeiras, onde ele faz um professor de dança de um estúdio de alta classe e tem a ideia de oferecer um curso de dança de salão para uma escola de uma comunidade carente de Nova York, se não me engano. Quando ele vai conversar com a diretora da escola, antes na sala de espera, ele se levanta e abre a porta para todos que vão sair da sala. É quando entra um aluno da escola que estava lá para ouvir algum esporro e pergunta com todo jeitão malaco da quebrada: aí, meu irmão, qual é a sua? Bandeiras responde: a minha o quê? Aí o cara fala: por que você tá abrindo a porta pra todo mundo? Você é porteiro? Aí o Bandeiras dá uma risadinha e pede pro garoto ficar olhando. Uma secretária tá pra sair da sala, ele se levanta, abre a porta pra ela, os dois trocam um sorriso e então ele volta ao aluno: você viu isso? Aí o cara fala: tá, ela sorriu pra você, e daí? Aí ele falou: eu sorri, ela sorriu, eu fiz uma gentileza pra ela. E o cara: tá, mas e daí? Você não pegou o telefone dela nem nada. Aí o Bandeiras: não se trata disso. Quando você faz uma gentileza pra alguém, essa pessoa fica grata a você e é só isso. Esse tipo de coisa muda o dia das pessoas pra melhor e o seu também. A conversa é interrompida com a diretora chamando ele pra conversar. Ele apresenta sua proposta e tal. Quando ele sai da sala, o aluno está repetindo o gesto de cavalheirismo. Quer dizer, ele captou a mensagem, mas logo é repreendido pela diretora com o típico "tô de olho em você", provavelmente causado por um histórico ruim. E aí ele deixa aqui: alguns pensamentos. Primeiro, pensar que gentileza, cavalheirismo só serve pra paquera. Gente que não consegue fazer nada desse tipo sem segundas intenções. Isso é um problema. Tem muita gente que pensa assim, né? Não só homens, mulheres também, mas a grande maioria é homem, né? Aí ele deixa aqui um segundo ponto. Pessoas que recusam gentilezas pensando que aquele ato é malicioso. É, tem a via de mão dupla também, né? O cara que só ajuda pra dar em cima e a pessoa que não pega a ajuda pensando que o cara tá dando em cima, né? Aí o Mancha termina aqui. Eu tive que dar uma cortada no e-mail dele, que tava gigante. E ele põe aqui, ó. Não tem nada que te faça sentir melhor do que fazer o dia de outra pessoa um pouquinho melhor que seja. Então, um aperto abraçado pra todos vocês e até a próxima. Valeu, falou, fui! Valeu, Mancha, pelo seu e-mail, cara. Tamo junto, é nóis. Isso aí, mano. Valeu, Mancha, pelo seu e-mail. E-mail foda pra caralho. E é nóis. Continue mandando aí pra gente. Pra gente. Valeu, valeu, Mancha, pelo e-mail. E é nóis, mano. É nóis que voa Bruxelas. Os desfibriladores do rock! Yeah! Muito bem, meninas, chegamos aqui ao nosso quadro Desfibriladores do Rock, a nossa tentativa de salvar o rock and roll. Hoje a gente vai falar da banda Cracker Blues, o nome no trava-língua, quase que eu me engasgo aqui todinho. Banda Cracker Blues, os caras fazem um som muito maneiro, nosso querido Floyd separou pra gente aí. Eles são paulistanos, começaram aí em 99... Ou seja, os caras já têm tempo já aí, né? Eles são bem conhecidos no cenário under aí e tal. E eles trazem o blues rock, que o Floyd colocou aqui, que é uma parada meio southern rock e tal, que lembra muito aquele estilo cowboy mesmo, tá ligado? Sim, é uma parada meio cowboy assim e tal. E ele põe aqui que é o estilo de música texana como ZZ Top, o Steve Ray Vaughan, Lynyrd Skynyrd total, os caras e tal. Sim, total. Sim, os caras cantam em português, já tem dois álbuns lançados, que é Entre o México e o Inferno, e de 2009, e Prata do Carrasco, de 2014. Os caras já abriram um show pro Creedence, o que deve ter sido uma honra foda. Uhum. Os caras devem ter, né? Porra! Sim. E os caras, é sempre essa pegada mesmo de Velho Oeste, assim, né? Tipo, trazendo um pouco do Velho Oeste pro Brasil aqui. A gente ouviu aqui um pouco do som, o que vocês acharam aí? Ah, assim que a gente vê o clipe, né, a gente já se identifica muito com o visual deles, daqueles pessoal country, sabe? Que chega no bar, que tá pronto pra briga e tal, aquela coisa, sabe, bem mais punk que tem no country, bem lá na Skynyrd mesmo, e putz, já começa assim o tipo da música que eu gosto, assim, entrando a guitarrinha e depois vem a bateria junto e tal. Eu particularmente gostei muito do ritmo da banda e achei bem bacana eles. Pô, mó da hora, mano. O baterista deles parece o Thiago de peruca. Esse é o comentário da Kel. Esse é o comentário da Kel. O que você achou do som dos caras? Olha, parece um amigo meu de peruca. É isso aí. Ai, ai. Ai, caramba. Achei muito maneiro. Boa, o som. Para dor de cotovelo. Sim. É. Achei o som muito maneiro e tal. Tem uma... Eu vejo uma pegada de Matanza. Não que os caras tenham se inspirado e nem nada disso. Mas eu vejo um pouquinho, sabe? Um pouquinho do Matanza naquela coisa daquela voz mais rasgada assim e tal. Me lembrou muito Velhas Virgens. Pelo menos a música que a gente ouviu aqui. Velhas Virgens tinha algumas músicas que tinha essa pegada. Bem cômica, né? É, dá uma zoadinha. Que é a música, acho que é Tatuagem, né? Tatuagem Velha. Velha Tatuagem. Lembrou bastante, mas pô, um som bem legal. É badass, né, mano? Esses caras que faz um country bluesão aí. Porque nego acha, às vezes, o cara, pô, o cara fodão é o cara de jaqueta, de moto, não sei o que. É nada, cara. O cara, porra louca, é o cara do country lá, que é loucão, que anda com uma faca na bota, tá ligado? O cara canta e toca flauta, é o bichão mesmo. É o bichão mesmo, hein, doido? Ele toca gaita, caralho, confundi uma flauta com uma gaita. É, uma gaita, aliás. Eu confunde, porque eu sempre confundo. O nome só, sei lá, vai entender. Eu ouvi vocês falando que ele canta e toca faca. Aí eu falei, what? Ai, ai. Muito bem, fica então aí a recomendação, banda Cracker Blues, aqui no Desfibriladores do Rock. Do Rock! Os Desfibriladores do Rock! Yeah! Patrões, alguma coisa quer, seja um patrão, você também, a partir de $1, você pode usar. A partir de $1, você ajuda a gente aí, fazer uma par de coisa, comprar camisa, comprar não sei o que, fazer coisas como o que a gente fez no Encontro CC aí, o canal do YouTube também é uma coisa que vem disso, um monte de outras coisas aí, de fone, etc, e motivar a gente também. Lembrando que você não paga pelo Patreon, você paga pelo PayPal você pode pagar até por boleto, aí no post, em toda a descrição e tal, ou você paga por depósito bancário na conta da Kel, ela transfere aí pro ACC, tem aí também no post aí, tudo certinho. Beijos e abraços pro nosso patrão Felipe Silva. Um beijo! Beijos e abraços pro nosso querido William Floyd, olha aí. Meu sogrão, beijão! Beijo e abraço pro nosso querido Fernando Camargon. Beijo, Camargo. Olha aí. Beijo e abraço pro nosso Lucas Silva, nosso mano da ZL, que também tava no Encontro CC. É isso aí, mano. Beijão pra nós aí, pra toda a galera aí. Beijo e abraço pra nossa patroa, Rolo Iacone. Olha aí, a Rô também tava lá no encontro, já foi correndo pro carro. Sim, é verdade. Oh, falar nisso, as meninas têm que representar mais no Patreon aí, meu. Só a Rô, pô, a Rô tá isso representando lá. Beijo e abraço pro nosso querido Lucas Grock. Isso aí, o irmão da maconheira mais legal do ACC. Beijo e abraço pro nosso querido Jonatas Madeira, patrão dos patrões de toda a galáxia. Madeira! Sim, velho. Beijos e abraços pro nosso querido Bruno Aldi, olha aí, patrão do ACC. Adiantando que o Aldi é uma pessoa muito legal, né? É. Nossa, tem que ter trocadilho no dele. Sim, sim. Ai. Beijos e abraços pro nosso querido Álvaro César Dólares. Dólares, ostentation, porra. Aí. O Dólares tá com um projeto aí. Álvaro! Ele tá com projetos aí, talvez venha um podcast novo aí na parada, não sei não, olha aí. Olha aí. E por último, mas não menos importante, beijo pro nosso aqui, o namorado do Wilde, né, o nosso querido Bruno José. Credo. Poxa, Bruno José, eu pensei que a gente ia ter uma coisinha assim, eu e tu, e aí tu me troca pelo IW, tudo né? Bem que ele é aquele homem, né, mas... E o maneiro é a Kel falando aí, credo, por que credo, amor? Love wins. Muito bem, senhoras e senhores, quando esse programa aqui estiver no ar aí, já vai ter saído o nosso último TPM Cast das meninas aí, ó. Aí, sobre influência das divas pop na cultura, muito bacana. Sim. Tema sugerido, inclusive, pelo nosso divo Fernando Camargo, né? Olha aí. Patrão. Tá vendo? Você é patrão, você manda na porra toda, velho. Você manda até em outros podcasts. Você manda em tudo. Muito bem, terminando aqui essa leitura de recadinhos da galera. Agora eu convido a todos vocês pra ir aqui pro nosso cast de Pantera Negra e todos embarcarem para Wakanda. Wakanda. Yeah. Wakanda. Uma hora. Nossa, na mega mistura. Nossa. In the wilderness, he's lost. And bitterness. O Pantera Negra foi um personagem criado pela dupla de ouro da Marvel, que foi o Stan Lee e o Jack Kirby. Né? A primeira aparição dele foi na Quarteto Fantástico número 52 de 66. E é uma coisa legal que a gente falar, né, que a gente estava discutindo, que ele não é o primeiro herói negro. Né? Muitas pessoas pensam que ele é o primeiro herói que surgiu negro. Que, aliás, ele deu até de inspiração para vários heróis possivelmente posteriores, aí, tipo Luke Cage, Tempestade. Só que o primeiro herói negro que surgiu foi o Anku, né, que foi um rei, o príncipe de Bantu, que surgiu em 54, E o Lobo, que não é o Lobo da DC, tá? Esse Lobo é um personagem de Western, né? Que é da... Também surgiu em 54, então ele não foi o primeiro... foi o primeiro super-herói negro, na verdade. Mas o primeiro herói, assim, a surgir, não. Ele foi bem pra frente, surgiu. Esse Lobo era um cowboy, assim, era tipo Django, não era, Raul? É, exato. Né? É, tipo na pegada do Tex, tá ligado? É meio Tex. É, isso. A gente tava aqui falando uma parada antes de gravar, eu e o Thiago, né? E o Thiago tava defendendo que ele era o super-herói e os outros personagens eram heróis, né? Porque eles não têm super-poder. Isso. Então ele acaba se enquadrando na categoria super aí. Eu discordei, mas fica aí também o questionamento pra quem quiser discordar aí nos e-mails ou nos comentários ou concordar, né? Não, na verdade ele tem, de certa forma, o poder. Ele toma, fuma aquela maconha lá deles, lá, erva. Não, se... é o Santo Daime do Arcana. Então, por isso que o Thiago falou que ele é o primeiro super-herói, porque ele tem poder. Também uma coisa também que é legal falar, que tem pessoa que pensa que ele surgiu depois que os Panteras Negras, que é um grupo, né, de direitos ativistas dos anos 60, se não me engano, né, que eles surgiram, que tu pensa que ele surgiu graças a esse grupo. Na verdade, ele meio que surgiu quase ao mesmo tempo, né? Então, o nome Pantera Negra dele não é graças ao grupo Pantera Negras, né, que surgiu de ativista. Na verdade, isso meio que surgiu ao mesmo tempo. Foi meio que foi uma sugestão do Stan Lee, porque o Jack Kirby, ele queria chamar o que o personagem, nome do personagem fosse Tigre de Carvão. Sim. Que é um nome bem racista, se for ver, né? Tigre de Carvão. É, depende do conceito, né? Do contexto geral da parada ali. Tipo, o espadachim de carvão. O espadachim de carvão não tem nada a ver com racismo, né? Pelo contrário, no espadachim de carvão ele aponta muito bem como ele é discriminado por ser um cara diferente na sociedade e tal. A pegada aqui do Pantera é que o Stan Lee realmente tava vendo a necessidade de criar um personagem foda que fosse um negro, tá ligado? Querendo ou não. Diga, Branco. E tem aquele problema da segregação dos anos 60, até que foi abordado lá no cast do Martin Luther King. Sim, mas tipo, você parar pra pensar dentro dos quadrinhos, não tinha muito. Hoje em dia não tem muito, né? Até hoje. É, a gente tem um cara aí que é um puta defensor desse tipo de coisa, que é o cara que fez o Blade no cinema lá, meu. Wesley Snipes. Wesley Snipes, ele é um puta de um defensor dessa parada, tá ligado? Ele chegou a fazer roteiro do Pantera, mandou pro Stan Lee muito tempo atrás, lá na década de 90 e tal. O Stan Lee leu, achou legal e tal, só que o Stan Lee falou, cara, dá uma segurada, porque tá saindo muito bagulho de herói. E naquela época não era moda como hoje, né? Então ele acabou dando uma segurada e acabou que nem saiu do papel, mas depois ele veio com Blade e ele é mó apaixonado por quadrinhos e tal. Ele sempre levanta esse negócio, né, de, pô, colocar um cara um cara negro ali que represente, tá ligado? De presença. Tem até uma editora só de heróis negros que é o Milestone. Né, que até o editor dela, né, que fundou ela, até faleceu faz um tempo. Uhum. Que foi daí que surgiu um dos personagens também, né, bem conhecidos, que é o Super Shock. Sim, foda. Olha aí! Uhum. Super Shock é um personagem, ele tem toda aquela coisa do humor, né? Ele é até meio brincalhão assim e tal, mas é um personagem foda, cara. É. Os poderes dele são fortes pra caramba, é que nego não explora tão bem, porque as histórias dele são mais pra criança e tal, né? Uhum. Outro também personagem que surgiu dessa editora foi o Aço, que depois começou a aparecer na HQ do Superman. Entre outros personagens, mas esses dois, o Aço e o Super Shock, foram os que mais se tornou famoso. Sim. Fora então, o Blade. Blade também a gente nem cita, mas já tá bem famoso, né? Não, o Blade, ele foi uma trilogia muito bem sucedida. Sei lá, acho que talvez hoje a gente vê e aí a gente acha tosquinho, mas pra época, cara, é um... Sim, e nos quadrinhos é um marco, cara. Nos quadrinhos o Blade é um marco, ele é foda pra caralho. Ele faz coisa nos quadrinhos que se pôr na tela, nego vai ter que pôr mais 18 lá, porque ele é zica. Pantera Negra, ele é um cara muito diferente do que a gente vê por aí, né? A gente tem muito conceito do herói, ou super-herói, né? Quando entrar aqui na discussão. E tem o conceito também do anti-herói, né? O Pantera, ele acaba não se enquadrando nem em uma categoria nem em outra, né? Ele é um cara muito neutro, assim, porque ele visa muito o lado do povo dele, né? Então isso acaba refletindo na personalidade dele, né? Tanto que ele não é um cara totalmente irado, né? Aquilo que a gente vê no filme também é até um pouco diferente do que é no quadrinho, né? No quadrinho ele é um cara muito frio, né, mano? Ele não é um cara movido muito, assim, por emoções e tal. Ele é um cara muito frio e quando tá rolando alguma coisa lá fora, ele meio que fala, ah, mano, não posso fazer nada, tá ligado? Eu tenho que tomar conta de Wakanda, tá ligado? Ele não dura muito, ele fica meio na segunda, ele entra nos Vingadores só pra espionar a galera, ele é meio pilantra, pra falar a verdade. Que no filme a motivação pra fazer eles fazer parte dos Vingadores mesmo foi por causa da morte do pai dele, né? Foi isso que fizeram. Nos quadrinhos é totalmente diferente a morte do pai dele. E no filme fizeram isso, igual você falou que ele é mais frio e tal. Ele, Wakanda é mais... Ele só fica em Wakanda lá, ele tipo, tem um protecionismo enorme com Wakanda, com o que tem lá dentro, com o seu povo e tal. E no filme lá, ele tava na ONU, até o pai dele fala com ele assim, ah, que bom que você veio comigo, você saiu de lá. Desses pitacos assim, nos quadrinhos, sabe? Daí aconteceu aquela explosão, o pai dele morreu, desculpa, spoiler, mas acontece. O pai dele morre também nos quadrinhos. Daí fez ele ser mais, assim, humanizado, né? Fazer a motivação dele ser bem pessoal, o que humaniza o personagem. Sim. E outra coisa que é diferente também, né, nessa questão de quadrinho e filme, por exemplo, é que quando o pai dele morre nos quadrinhos, que é até o Sebastian Claw que mata, ele, tipo, ele não vai se vingar no mesmo momento, tá ligado? Ele sai, ele vai estudar, ele vai se tornar tipo, além do que ele era, tá ligado? Pra depois ele poder voltar e conseguir o legado do título de Pantera Negra, tá ligado? Ele, enfim, lutar contra Sebastian Claw e toda essa história. O Claw, né, o Garra Sônica, ele mata o T'Chaka, né, o pai, porque eles estão interessados na produção de vibrânio, né? Que ele é a fonte principal lá de riqueza de Wakanda. Ele foge, ele é um cara muito inteligente. Ele foge pra se preparar pra enfrentar o cara. Que, tipo assim, tomaram tudo e a casa caiu, ele teve que fugir de lá. Um dos maiores pontos, assim, do Pantera é o Vibranium, né? As grandes motivações, assim, das tretas dele é o Vibranium mesmo. Não é essas paradas de coisas, tipo, Vingadores, né? Puta, tá rolando uma treta lá na China, lá. Vamos lá ajudar, né? Ele não é muito desse tipo, né? E é muito louco que faz um paralelo com o nosso mundo, que é algo que acontece nos países africanos. Que a galera colonizou lá na país africanos por causa de ouro. É, principalmente os ingleses colonizaram por causa do diamante, né? É, o diamante, isso. É, faz um paralelo com o nosso... Isso que torna o personagem do Pantera Negra muito rico, cara. É, e tem aquela coisa também bem tribal, né? Ele tem toda aquela questão tribal. A gente vai falar um pouco aqui da lenda depois, né? E essa a coisa tribal, ela é bem focada ali, né? A gente tem até exemplo aqui dos índios brasileiros mesmo, né? Apesar dos índios estarem interagindo entre eles e tal, no passado e hoje em dia mesmo, é cada um no seu quadrado, tá ligado? Ninguém vai lá na área do outro invadir ou fazer isso, aquilo, né? Eles não são tão sociáveis assim, né? As tribos africanas também. Tem lá cada tribo lá no seu lugar e tal, existe um respeito, né? Uma segurança ali entre eles, mas eles não são muito de ficar um ajudando o outro, não. Indo lá pra comprar briga e guerra do outro, não. Tanto, eu lembrei agora, tanto que nas histórias do Pantera Negra, tem sempre muito essa questão citada de guerras entre clãs, tá ligado? De tribos. Sim. Que justamente essa questão deles serem tão separados que acontece alguma coisa, um atrito e tal, já vai ter conflito. Exatamente, cara. É até a deixa já pra gente falar um pouquinho do Pantera mesmo, da lenda do Pantera, né? Venha, Pantera Negra, e em frente! O Homem Gorila! O Pantera Negra, assim, na verdade, ele não é só um herói, né? Ele é uma entidade que passa o manto de geração por geração através de uma luta. A princípio, assim, os mais conhecidos Panteras Negras é o T'Chaka, o pai do T'Challa, que ele era o Pantera Negra, e você pode se tornar Pantera Negra como? Se você é passando o manto pra alguém através da sua morte, quando morre e outra pessoa assume, ou então perdendo uma luta. É, e mesmo quando você passar o manto, o cara pode rejeitar a erva, que a gente vai falar mais pra frente, né? Pode acabar morrendo envenenado e mesmo assim você pode não se tornar, né? Isso é, porque tem aqueles de ser merecedor também, né? Que é da lenda deles. E o T'Chaka, que é o pai do T'Challa, perde a luta contra o seu irmão, que é o Shao, se eu não me engano. Shao, o nome do irmão do T'Chaka. E ele começa a ser o Pantera Negra. Daí teve lá como Garra Sônica lá, que é o Ulysses Klaue mata o pai dele, ele começa a treinar pra motivacionar e depois derrota o T'Challa, né? Derrota o tio dele e acaba virando o Pantera Negra também, que é o mais conhecido de todos, que é o T'Challa. E toda vez que você veste o manto, você acaba pegando força, experiência dos outros Panteras Negras, sabe? E passa pra você. Sim. Então, quando cada Pantera Negra que for ganhando depois, ele vai se tornando mais poderoso, porque o manto, ele é bem místico, assim, sabe? Tipo, igual a gente comentou do Doutor Estranho, o misticismo na Pantera Negra também é bem forte. É, porque, tipo, quando o pai dele morreu, houve toda uma cerimônia, né, cara? Até antes, né? teve um conselho lá em Wakanda, aí mandaram ele estudar várias paradas, até lá nos Estados Unidos mesmo, né? Pra ele aprender um monte de coisa. Se eu não me engano, ele se formou em universidade lá e o caralho. Ele é PhD em física. Na Universidade de Oxford, que é uma universidade conhecida pra caramba nos Estados Unidos. Aí depois ele teve que aprender várias artes marciais, uma parte de coisa. Aí ele voltou, aí quando ele volta lá, tem todo um simbolismo, aquela coisa bem tribal mesmo, né? Ele tinha que participar de uma batalha corpo a corpo com acho que os 3 ou 4 maiores guerreiros lá de Wakanda, 6. Né? 3, né? Eu acho que eram 6. 6? Se não me engano, é 6 mesmo. Aí ele luta com todos esses malucos, aí ele tem que ganhar dos caras na mão, sem arma, sem porra nenhuma. E depois que ele ganha desses malucos, ele tem que passar pelo ritual da erva, né? O ritual da erva é que, tipo, tem uma erva lá em Wakanda, que é conhecida como erva coração. O desenho dela na HQ é realmente isso. É uma folha verdona e ela tem o formato de um coração, né? Essa folha, ela é tóxica pra caralho, tá ligado? Pode nem relar nessa merda direito que você morre. Só que quando o cara tá ali indo se tornar o Pantera Negra, ele tem que beber um chá dessa porra. E aí o que acontece? Se você sobrevive, se o Deus Pantera, né, que é a entidade e tal lá de Wakanda, reconhece você como merecedor, reconhece você como digno daquela parada, de ser o novo Pantera Negra, em vez dessa porra te envenenar, ela vai te dar vários poderes, né? Pra deixar você um super humano aí. O Pantera mesmo, os poderes dele parecem um pouco com o Capitão América. Ele é até mais forte porque ele tem o fator de cura, né? Que a porra da erva coração também deu pra ele, né? Então ele acaba se tornando realmente um super-herói. O Pantera Negra tem poderes, sim. E é mais um paralelo com o mundo africano, porque nas religiões de lá, a galera pra entrar em conexão com os deuses e tal, eles ingerem algum tipo de erva, assim, tomam algum chá pra ficar... Pra transcender a percepção, tá? Ficar muito louco e na visão deles, né, é entrar em conexão com os deuses. Isso é muito um costume tribal, sabe? Questão de... Os índios fazem isso, tanto os índios brasileiros quanto os índios americanos. Tem os relatos de guerreiros nórdicos que comiam uns cogumelos adocenógenos lá, e eram os berserk, tá ligado? Eles ficavam em fúria de batalha. Isso aí é relato de coisa de tribo, tá ligado? Aquela seita lá do chá do Santo Daime é a mesma coisa. Bem parecido. Só que a galera fica... É só um parênteses rapidinho. Tem uma colega minha que ela chegou a tomar esse chá do Santo Daime, né? Ela tomou, começou a ver umas coisas assim, muito loucas e tal. Daí ela viu um índio, né? Ela, ah, nossa, tô vendo um índio. Daí um cara conhecido do lado dela, eu também. Nossa, o cara tinha tomado outro chá. Ou tinha um índio mesmo na frente dela e ela tava achando que o bagulho tava... Eu achei que esse fosse o seu fim da história, né? Era realmente o índio. Cara, o maneiro de apontar também é que, tipo, essa coisa do manto, né? Essa coisa do manto do Pantera Negra e tal, o título do Pantera Negra, ele pertence muito aos líderes, né? Tanto que depois que o T'Challa faz todo esse ritual, essa parada, ele vai, toma lá a erva coração, ganha os poderes e realmente se torna o líder ali da galera, que é uma tribo africana chamada Pantera, né? O nome da tribo lá de Wakanda. O legal de apontar é que nem todos os líderes são panteras, né? Então, tipo, a tribo deles existe aí há mais de 4 mil anos, tá ligado? Só que nem todo líder era um pantera, tá ligado? Teve uma grande época no passado que ficou sem um líder pantera. Inclusive, foi uma época onde tiveram muitas guerras entre as tribos, tá ligado? E a galera ficava assim, putz, não vejo a hora de vir um novo Pantera, né? Não vejo a hora de vir um novo Pantera pra poder... E aí, depois de um tempo lá, surgiu uma criança, envelheceu, aquela coisa toda, fez o ritual e se tornou o Pantera, acabando com a guerra das tribos, né? É legal essa parada, né? Tem toda uma lenda por trás. O Stan Lee, quando ele cria os personagens, ele nunca quer deixar assim, né? Criar só por criar, né? Ele cria uma parada muito grande e, putz, essa do Pantera é muito rica, é muito legal de estudar e de conversar. E além dele ser, não é só um vigilante, né? Ele é realmente um líder em questões diplomáticas, em questões econômicas. Ele resolve tudo, né? Ele vai até de Pantera mesmo conversar com o presidente dos Estados Unidos quando ele mandou o Capitão América invadir lá atrás do Vibranio, deu um pau no Capitão América e tal. Ele vai lá e resolve isso. Ele é realmente, ele é um líder em todas as questões que envolvem país, então por isso que o protecionismo com o povo dele é tão grande, por quê? Porque ele tá encabeçado de tudo, né? Então, tipo, economia, diplomacia, luta até, porque ele é o Pantera Negra, ele luta pra caramba também, e daí ele cuida de tudo, isso daí uma pessoa só. Então, além de ser uma entidade, ser um lutador, ele é um político também, né? Sim. O Pantera Negra é um título, tá? não é o codinome dele, não, sei lá. Tipo Ciclope, Wolverine, Viúva Negra. É realmente o título do líder guerreiro Pantera Negra que é dado por Wakanda, tá ligado? E ele que usou o mesmo título pra fazer o codinome dele de super-herói. Sim, sim. É por isso, inclusive, que é isso que o Thiago falou. Quando ele vai falar com alguma autoridade, alguma coisa, ele vai de Pantera Negra, tá ligado? Uhum. E a Negra ainda questiona. Putz, você precisa vir assim pra falar comigo? Aí falou, você veio aqui falar comigo como um civil ou como presidente? Aí o cara, eu vim como presidente. Ele fala, então, eu vim como Pantera. Ah, eu tomaria banho com essa George W. Ele é foda, né, cara? Porque a roupa é muito louca, né, cara? Até o primeiro lá, o mais primitivo e tal, a roupa já é muito louca, mano. Sim, a roupa é louca porque quase não tem roupa, né? Só tem contorno. E o bicho é forte igual o Hulk, mano. Venha, Pantera Negra, e enfrente o Homem Gorila! Uma dele que o Thiago falou que enfrentou o Capitão América, que quem enfrentou o Capitão América foi o pai, né, do T'Challa. Não, mas eu acho que ele enfrentou também, Raul. Não, ele enfrentou depois, só que a primeira vez que o Capitão América, na verdade, assim, a história é que eles enviaram dizendo que o Capitão América ia ajudar porque tava tendo um problema lá com o Vibranium, lá, tava tendo invasão, ele falou, eu vou enviar o Capitão América pra ajudar, entre aspas, né, que é americano, esse imperialismo. Sim. Do caralho americano. Aí, na primeira vez que ele entra em Wakanda, quem que enfrenta o Capitão América é o pai do T'Challa, que é o T'Chaka, né? Aí depois ele também até se encontra de novo, que aí já é luta com o T'Challa. Que, né? Lembrando que o Capitão América tem 200 T'Challa, anos. T'Challa, seu maluco, é T'Challa. T'Challa. T'Challa. Tem um T, né? T, T'Challa. Aí fala T'Challa. Na verdade é os Estados Unidos fazendo estadunidenses, né? Porque ele, os Estados Unidos invadindo a África, querendo se meter em questões políticas dos outros países, eu acho que isso daí é bem atual, né? É a democracia, espalhando democracia pelo mundo. Guerra terror que se diga, né? Sim, o próprio Nick Fury, né? Ele falou lá pro T'Challa lá uma vez, pô, vamos ter que passar uns tempos lá e vamos ter que usar o urânio, não sei o quê, e você vai ter que colaborar. Se você não colaborar, a gente vai aceitar como uma ofensa e tal. Ele falou, vocês são bem-vindos em Wakanda, pode ir a hora que vocês quiserem, o problema é vocês acharem o lugar. Porque Wakanda é um lugar secreto, tá ligado? Uma das HQs que eu li, que eu não li muita coisa, no começo da HQ, o T'Challa, ele tá sendo pressionado, assim, por, acho que, ONU, União Europeia, assim, os caras estão pressionando pra ele abrir a economia, que, assim, é totalmente fechada a economia de Wakanda. Eles exportam o Vibranium, mas só que protecionismo ao extremo, eles não abrem pra nada. Eles pingam, né, na verdade, eles nem exportam, eles pingam, porque eles exportam pouquíssimo e cobra caro. Saiu uma pesquisa lá dos super-heróis mais ricos e tal, e o Pantera tá em um dos mais ricos ali, porque o Wakanda... Não, é o mais rico. Ele seria o mais rico. Ah, ele seria o mais... Disparado. Cara, acho que o valor dele de venda assim, que até a Forbes já fez até a conta, é quase 10 bilhões de dólares. Não, é mais, cara. 500, meu amigo. 500 bilhões. Puta que pariu. Caralho. Compra o mundo esse cara aí. E pra você comprar a edição número 1 do Pantera Negra, você também tem que ser rico, porque ela custa 18 mil dólares. Ela foi vendida no leilão por 18 mil, velho. Silvio Santos compra. Tá achando vibrando aqui no Brasil pra ver se dá pra comprar essa edição. Silvio Santos compra fácil a edição aí. Mas eu pago em barra de ouro, que vale mais do que dinheiro. Vale mais do que vibrânio. Acho que não, hein? É verdade, né? Antes da gente começar a falar um pouco da lenda aqui de Wakanda, né? Só pra fechar essa parte, é legal falar também que a gente tá aqui falando, né? O manto, o uniforme, o vibrânio, e a gente acaba não falando de coisas muito óbvias, que tipo, a roupa dele, ela é feita de vibrânio, né? E a roupa dele é uma tecnologia fodida. Tanto que, tipo, quando ele foi lá estudar, né? Ele é PhD em física aí, vocês falaram, se não me engano, né? ele trouxe essa tecnologia para Wakanda também e acabou transformando o lugar, né? Porque a gente fala Wakanda, nego imagina aquela cidade, né? Aquelas tribos, assim, bizarras, nego dormindo em cima da árvore, aquelas ocas, né? Não, depois que ele voltou com toda a tecnologia, Wakanda se transformou, né, cara? É, tipo, era, na verdade, Wakanda era meio que isso, tá ligado? Uma tribo, assim, vamos dizer assim, comum, normal, só que, por exemplo, os caras usavam lança, só que na ponta da lança tinha vibrânio. É. Aí, ou seja, a lança, o cara jogava uma lança e a lança perfurava a lataria de um avião, tá ligado? Sim. Só que isso que é legal. Depois que T'Challa voltou lá dos estudos dele e tal, ele transformou isso tudo, velho. Agora a galera não usa lança, usa arma com tiro de vibrânio. Isso que é legal. Tipo, é metralhadora que lança vibrânio agora. É. Wakanda é um lugar muito louco por causa disso, porque ele é hiper desenvolvido, assim, eles têm a cura do câncer e tal, por exemplo. Só que eles não deixam no modelo de tribo, cara, isso é muito maneiro. É uma coisa meio tradicionalista deles, assim, eu acho muito legal isso aí. Que foi o objetivo do Stan Lee, né? Ele queria mostrar um lado exótico da África, né? Que sempre tinha essa coisa de pobreza, que mostrar que os africanos eram tão fortes quanto o resto do mundo. Isso é muito foda, velho. É, porque se ele fosse estereotipar toda a África, ele ia ser mais do mesmo e o herói não ia ter esse efeito. Sabe? Ia ser praticamente um líder quase que indígena, assim, se for ver, fazer o comparativo, né? Ele ia ficar lá na tribo dele, fazendo aquilo lá. Não tinha por que ele ser diplomático, porque eles vivem em tribo. Daí tinha que fazer uma questão bem ocidental pra fazer tanto que a Wakanda fica na África Ocidental, porque é quase a riqueza dela, da tecnologia dela e tal, tudo isso. Tem uma parada aqui que eu nem sabia e acabei ficando sabendo durante a pesquisa e tal, que depois de certo tempo ele descobre que ele tá com aneurisma cerebral, né, cara? E vocês chegaram a ver isso ou não? Não vi isso. Ele descobre. Ele tem uma visão, meio que uma visão do futuro dele. É, cara. É, que ele vai ter um aneurisma e ele vai morrer. É, tipo, ele já tava meio desestabilizado, né? Já tava meio zoado, ele tava meio cansado e tal. Acho que ele já tinha separado da Ororo, né, que ele casou com a Ororo e tal, a gente vai falar mais pra frente, ele já tinha separado dela e tal, ele tava meio cansado, aí ele teve essas alucinações, né, vendo esse tipo de coisa e tal, e aí ele falou, mano, agora eu preciso correr atrás de quem, pra quem que eu vou deixar essa parada, tá ligado? Essa história aí que até veio depois do Rei dos Mortos, em que ele encontra o Anubis, aí o Anubis até convida ele pra se tornar rei do pro inferno na Wakanda, né? Não sei por que tem Anubis, porque né, já que é Egito. É, e aí ele até ganha esse poder aí, que é conseguir ver o futuro e também conseguir ver o passado de todos os Pantera Negras anteriores. Maneiro isso, hein? A história só já. Egito fica na África, viu? Só pra. Aí os deuses ali. É, estão, mas no, eles ficam próximos. Não é o mesmo deus, né? Sim. É, e porque o Wakanda seria na África do Norte, né? Ali é, porque o Wakanda diz que ela é perto da Etiópia, né? Perto do Quênia, entendeu? Somália, perto... Então tipo, tá bem longe do Egito. Tá longe, é. Eu acho que não, hein, Raul? Acho que não é perto da Etiópia, não. Onde você viu isso aí? Eu tô vendo um mapinha aqui. Ô, louco, porque ele é considerado... O Wakanda é considerado o lugar mais rico da parte norte da África? É, que ele fica entre, assim... Tem outros países menores do lado dele, só que fica entre Etiópia, Somália, Quênia e Sudão. Ah, não, se tá aí, então é verdade. Não, se tá vendo o mapa, não é possível, que o cara ia construir uma porra de um mapa e ia vacilar, né? Errou! Venha, Pantera Negra, e enfrente o Homem Gorila! Até o Febrinho tinha falado que é um personagem que o lugar faz tanto destaque quanto ele, né? Uhum. Então a gente vai meio que explicar como que surgiu, né, o Wakanda, que é um dos países maiores, países ou até tribo, né? O Wakanda surgiu onde caiu o meteoro que matou os dinossauros, só que era um meteoro de vibrânio. É, esse é um detalhe diferente, né? O Wakanda, que é um país da África Ocidental, né? Ele primeiramente começou com os Panteras Negras, né? Liderado pelos Panteras Negras. Que começou essa tradição de Panteras Negras pelo Bashunga, que foi o primeiro Pantera Negra que assumiu o trono, né? Uhum. E aí foi depois aconteceu que foi a que começou essa tradição que é dos Panteras. Que foi isso daí também que o Febre falou, que teve essa diferença que caiu simplesmente um meteoro de vibrânio no meio dela. Por isso ela é uma das maiores exportadoras de vibrânio. Eu vou até explicar um pouquinho de o que é o vibrânio, né? Vibrânio é um metal... uma pedra, né? Se não me engano, é um metal ou uma pedra? O metal, o vibrânio é um metal. Que é um metal que ele consegue absorver todo é, como fala? O impacto, né? Impacto, exatamente. Consegue absorver todo o impacto. Eu acho que é a onda sonora, né? O Wilde que manja mais aí. Acho que o Vibranium... Na verdade, o Vibranium, ele consegue absorver qualquer onda. Qualquer propagação de onda. Seja impacto, onda sonora, qualquer coisa. Ele é, vamos dizer assim, ele é indestrutível por conta disso, tá ligado? Ele consegue absorver tudo pra ele. Caralho. Ó, uma pergunta bem nerd. O Vibranium é mais forte que o Adamantium, Wolverine? Aí é que tá, fica essa briga, porque o Adamantium, ele é indestrutível. E a primeira coisa que fala é, o Adamantium é indestrutível, ponto, tá ligado? Ou seja, partindo dessa frase, ele aguenta qualquer coisa, tá ligado? É, eu acho que ele é mais resistente em um adamantium. Porque, se você parar pra pensar, por exemplo, as garras do Pantera Negra, elas são feitas de vibrânio, né? O escudo do Capitão América também é feito de vibrânio. Se o Pantera der uma agarrada no escudo, como ele já fez no filme e na HQ, ele arranca uma lasca do escudo, tá ligado? O Wolverine não, mano. A porra da garra do Wolverine, ninguém arranca a lasca nunca, tá ligado? O bagulho é desse. Só que no péssimo filme que esquentaram o adamantium pra quebrar adamante. Não, o Magneto faz o que ele quer também. Ele torta aquela porra lá brincando. Pô, é uma merda, né, velho? O adamante é fodão, mas é ferro magnético também. Que merda! Aliás, esse bagulho do Vibranium é até um furo que fala que como que o Capitão América consegue lançar o escudo, né? Já que ele é um metal que absorve as coisas, né? Já que a primeira coisa que ele, tipo, a primeira coisa que bateria no escudo, tipo, ele cairia no chão. Que quem não sabe, o escudo do Capitão América, ele é feito de vibrânio. Mas é vibrânio e adamante. Então, a desculpa, entre aspas, é ou que ele é realmente é uma liga de vibrânio e adamantium, ou que ele tem a borda de adamantium, tá ligado? Só que mesmo assim, não faz tanto sentido, tá ligado? Porque se fosse a borda de adamantium, quando ele batesse na parede, aí massa... Ele ia andar um pouquinho, ele ia voltar, né, no caso um pouquinho, mas muito pouco, tá ligado? Ele não ia ter força pra bater lá na puta que pariu e voltar pra mão do Capitão América. Nossa, então ele ia sair arregaçando a parede, porque como aquela porra é indestrutível, ia sair arregaçando as moléculas da parede até atravessar. A força do caralho. Pronto, e meio que esse também, eu acho que é isso, e meio que esse também é um poder do Vibranium, tá ligado? De tipo... De vibrar e poder penetrar nas coisas mais fáceis, tá ligado? Acho que é até por causa disso que as garras do Pantera Negra são tão foda, tá ligado? E é foda, porque eu vou te falar, bicho, ele faz tudo com aquela garra. A gente fala porque, tipo, a roupa do Pantera tem vários pedaços de vibrânio, né? Ele não é inteiro de vibrânio porque aquela porra é maleável, né? Ele vai pra um lado, pro outro, mas ela tem um monte de detalhe em vibrânio, né? E como o vibrânio é forte pra caralho, só um filete daquela porra já faz quase que uma proteção pra ele. Eu ouso dizer que é tudo de vibrânio, porque não, a gente tá falando... Não, depende muito da versão do Pantera, depende do autor e tal, né? Mas sabe por quê? É a famosa ciência dos quadrinhos, velho, que eles conseguem fazer de tudo, tá ligado? É, deve ser microplaquinhas de vibrânio que dobram, é, uma malha de... Eu não duvido nada, então. Velho. Aquela porra tem um micrograma de tecido. É tudo vibrânio. Acho que foi muito. Por exemplo, às vezes algumas coisas que eu li assim, você vê o Pantera Negra tendo trabalho pra bater nos caras comuns. Caraca, o cara tá com uma armadura de vibrânio. Caralho, só dá um soco, mata. Tipo, ele tem duas, tá ligado? Porra, como assim, velho? É que ele tava com ele a armadura. Ele tava com a armadura que ele foi falar com o presidente, tá ligado? Ele, pô, eu não vou. Vibrânio. É a armadura que tinha gravata, né? A de gravata. Aí ele vai lá só com uma que parece que é de vibrânio, mas é meio de adamante, no final é de, sei lá, tangerina. E é legal lembrar que o Wakanda não tem só uma cultura, né? Ou um culto. Na verdade, o Wakanda é feita de vários cultos, que entre eles é o gorila branco, né? Tem do leão e do crocodilo. Que do crocodilo, no caso, eles... como fala? O deus Sobek. O deus Sobek, que é um deus egípcio, que na verdade existe, né? Uhum. Existe entre aspas, né? Não na vida real, mas foi também... existiu na história, né? Que eles... como fala? Que é... É um deus, porra. Mas que complicação da porra. Como você pode provar que ele não existe na vida real? Não tem como, é só falar. Foda, né? Herege do caralho. Porra, respeita o culto do crocodilo, caralho. Tá, beleza. Aí, tipo, tem o Semek, se não sei se me engano, que é o deus leão, né? Chekri, que é o deus gorila, e o Basso, que é o deus Pantera, né? Aí sempre tem, até a gente falou isso, tem uma guerra. Às vezes tem umas guerras, principalmente do Gorila Branco, que tem muita treta com os Panteras. Que até um do vilão dele, que é o Gorila Branco, que é o rei Gorila Branco, né? É um dos vilões do Pantera Negra. Sim, então, o culto do Pantera lá, eles proibiram, né? O culto do gorila ali na tribo e tal, porque era bem aquela coisa bem unificado, né? Todos os cultos conviviam entre eles, como é hoje em dia aqui na nossa religião, por exemplo, né? As nossas religiões, entre aspas, né? Um é evangélico, o outro é um bandista, eles passam na rua e tudo bem, né? Cada um, cada um. Aqui não, aqui os Panteras proibiram a parada do Gorila Branco por conta de toda essa treta, toda essa guerra. E a do leão, principalmente, porque o culto do leão, do Semet, ele pega sacrifícios humanos, cara. Então, tá ligado? Ele fala assim, isso aqui não tá legal, não. E aí os Panteras foram lá e falaram, não, isso aqui vocês podem fazer lá no meio do mato, longe da gente, se a gente soubesse, vocês estão fodidos, mas aqui não. Será que é o Lion Man, que era o deus deles? Nossa, uma dádiva dos ninjas. É, vocês estavam falando do Gorila Branco, e aí eu me lembrei que assim, tem uma animação da Marvel, que é dos Supremos, é o Supremos, o filme 2, que é, acho que é A Origem do Pantera, ou a história, eu esqueci o nome, que ele tem uma versão diferente da morte do pai dele, do T'Chaka, que na verdade, que é o seguinte, o Pantera Negra, ele quando ele tá, o líder, Ele tem a questão dos duelos, que até o Thiago falou antes, que o cara é diplomata, é político, não sei o quê. E às vezes ele tá lá e ele é. Como é o nome? É desafiado. Até por causa da questão do trono, sabe? Aí o líder dos Gorilas Brancos, ele desafia o Pantera Negra, que era ainda o T'Chaka, pra lutar. E se ele vencesse, os Gorilas Brancos subiriam de novo, sabe, ao poder. E ele vai lutar contra o T'Chaka, e o T'Chaka perde. Ele morre nessa história, sabe? E quem matou o T'Chaka foi o Gorila Branco, nesse filme. E só que não foi só por ele. Continuou com o Ulysses Klaus, que ele tava lá por trás e fez o Gorila Branco ficar mais fodão, tá ligado? E por isso aí, Pantera Negra sai meio que fugido, né? Leva o manto do Pantera e vai lá pedir ajuda aos Vingadores. É, porque a gente tá falando aqui muito, pô, o Wakanda, o reino, não sei o que, o nego deve estar imaginando a muralha em volta da porra do lugar. É no meio do mato, mano, é a floresta, né? Floresta não tem muita fronteira, então tem um monte de tribo ali do lado que pode chegar e desafiar ele a qualquer momento, né? Fazer isso que o Dalgo falou. A diferença é que eles usam uma tecnologia que só eles conseguem ver onde o Wakanda tá. Ela fica meio que invisível para outras pessoas. Isso. Sim. Só que esse tribo, como eles são pertos, né? De tudo, quase tudo perto, então eles meio que conhecem também a tecnologia que os Panteras usam, né? Sim, sim. É porque é aquele negócio da tecnologia, a gente vem falando, né, ao decorrer do programa. Até o Hidalgo falou, era uma tribo normal. Então como que eles se escondiam antes? Folha. Se fazendo as paradas embaixo das árvores, escondendo mesmo, né? Aí depois foi ficando tecnológico, porque o Wakanda é um lugar muito fechado, se você parar pra pensar. E tipo, a gente tem hoje aqui no mundo um monte de pesquisa aí que fala que as civilizações que não trocaram com outras, né? Não trocaram conhecimento com outras civilizações, acabaram ficando estacionadas no tempo, né? Se o Wakanda fosse de verdade aqui, eles estariam até hoje lá com a tribuzinha lá de lança, igual uma tribo bem primitiva mesmo. Só que como é quadrinho, lança, né? Lança de vibrânio. Lança de vibrânio. Mas como é quadrinho, né? O que acontece é que muitas vezes em Wakanda, a tecnologia ela evolui de um jeito muito louco. Tanto que quando ela começou a evoluir em Wakanda, ela evoluiu de um jeito muito grande pro lugar, tá ligado? Sem ele trocar essa cultura, se ele trocar comércio direto com outros lugares, seria quase que impossível, né? Então agora eles se escondem com paredes invisíveis, tá ligado? Tetos invisíveis, o teto das casas, assim, ó. O cara gira uma porra de uma chave lá, o bagulho fica refletindo o céu, né? Fica tudo invisível, aquela porra de refletir a luz e tal. Então tem várias maneiras deles se esconderem aí. Venha, Pantera Negra, e enfrente o Homem Gorila! A Geralmente, quando a gente grava aqui no ACC, a gente separa uma parte pros inimigos, né? Porque a galera tem os inimigos muito maneiros e tal, e tem toda aquela relação, né? Meio tipo Mortal Kombat, quando você pega dois carinhas especial, antes da luta eles fazem um diálogo, né? Tipo, fulano, eu te conheço, outro, vou te matar. Aqui, o Pantera não tem isso, né? Ele não tem um inimigo muito fixo, assim, e tal. Ele tem alguns que a gente vai citar, só que ele tem muitos inimigos momentâneos, né? É, em relação a esse negócio do Vibranium e tal, dele ser um cara também muito fiel ao povo, né? Qualquer um que vai lá levar uma com o Nego de Wakanda, ele vai pra cima mesmo e foda-se, cara. Não tô nem aí, né? Mas o que, que a gente pode citar aí de vilão fixo aí? Ah, o arqui-inimigo dele é o Garra Sônica, que matou o pai dele, o T'Chaka. Sim, que a gente acabou falando aqui. Lá no filme é aquele maluco que perde o braço, vai acabar... Isso. É. No... é ele mesmo, ele vai virar o Garra Sônica. Não era de Ultron. Não era de Ultron, né? É legal que o nome dele é Garra Sônica, né? Porque depois que ele perde o braço, ele coloca uma... tipo uma mão falsa, né? Tipo um acoplamento do braço, na mão, quer dizer, que faz ele conseguir uma prótese que faz ele controlar ondas sonoras. Que se você parar pra pensar, é uma puta idiotice, né? Porque, tipo, porra, o que, que eu vou usar de arma contra o cara que tem o maior estoque de vibrânio do mundo? Ah, vou usar onda sônica. Caralho! Não, mas, cara, sabe o que ele fa... o Garra Sônica, ele... cara, o quadrinho é muito bom, velho. O Garra Sônica, ele fazia, tipo, acólitos de ondas sonoras sólidas. Ou seja, ele botava um som lá e criava um bicho de ondas sonoras. Bonequinho do Power Rangers, aqui de massinha, tá ligado? Que porra é essa? E o mais louco do Ulysses Claw é que o nome dele já é tipo uma predição do que ele ia ser, tá ligado? Incrível. O sobrenome dele é Claw. Que merda é essa? Estão adendo, ele entra fácil pra ladrões de varão, hein, velho? E só pra lembrar, ele no filme foi interpretado pelo Andy Serkis, né, cara? Nosso querido Smeagol aí. Finalmente sem... CGI. Finalmente sem bolinha na cara, né? De cara limpa. É verdade. Cara limpa mais ou menos, né? Cara limpa mais ou menos porque ele tá de barba. Mas eu achei ele foda. É verdade. Também achei ele foda. A verdade é a seguinte, que ele não tem tantos inimigos fixos, porque uma boa parte das histórias do Pantera é o seguinte, alguém do universo Marvel vai lá encher o saco dele, querer alguma coisa de Wakanda, toma porrada e vai embora. Basicamente é isso. Porque mostra que ele é bem protetor do seu povo, né? Não mexe com o povo dele, nem com o país dele, que você não se ferra. Então vai mexer, você se ferra. Todo mundo que vai lá apanha. Até os Skrulls tentam invadir lá e tomar no cu, mano. Sim. Então, e mais uma coisa, ele às vezes faz até papel de anti-herói, porque por exemplo, quando ele entra nos Vingadores, ele fica espionando a galera, querendo pegar os defeitos do cara pra tentar, quem sabe, se o cara der algum problema, ele usar contra o cara, sabe? Sim, cara. É o que acontece lá na parada do Quarteto Fantástico, né? Vocês vão saber falar melhor do que eu, mas tipo, o que motiva ele a ir lá, eu acho que é a primeira vez ele pensando em um contexto geral, né? Porque tipo, lá na Guerra Civil, o Senhor Fantástico apoiou um lado, não lembro agora qual, e a Mulher Invisível apoiou o outro lado, né? E aí... Não, assim, primeiramente, no começo da Guerra Civil, o Senhor Fantástico, ele tava do lado do Homem de Ferro e a mulher dele meio que foi convencida por ele, né? Só que depois que aconteceu uma tragédia, os caras começaram a ficar porra louca, contratar o Thunderbolts, né, mercenário louco pra entrar na guerra. Meio que ela saiu de fora e começou a apoiar o Capitão América, né? Só que depois disso, quando acaba a Guerra Civil, eles voltam, né? Eles voltam, né? A Sue e o Reed Richards. E eles vão pra uma, entre aspas, segunda lua de mel. Eles saem do quarteto, aí o Pantera Negra assume ao lado da Ororo. Sim. E é a primeira vez que ele assume por um motivo mais abrangente, né? Que foi o que eu falei aquela hora. Ele tava muito focado ali, Wakanda, né? E aí Nego chama ele pra essa parada e fala, meu, você tem que ajudar porque esses caras estão salvando muitas vidas, né? E aí eles vão ficar aqui agora, vão dar um tempo aí pra esses dois se reconciliar. Não tem como você ajudar um pouquinho? E é uma das poucas vezes aí, se não a primeira, que ele fala, pô, vou lá ajudar. Né? Deixa porque no começo, o Pantera Negra tava, tipo, um pouco se fudendo, porque ele tava casado com a... Tinha acabado de casar com o Ororo, né, a Tempestade. E, tipo, ele não tava... Ele não queria se meter. Os caras falaram, tipo, chamaram ele pra ajudar e falou, mano, não sei de nada. Ele ficou neutro, sabe? Os dois ficou neutro. Mas depois que ele descobriu as coisas que tava com as tragédias, tava acontecendo com os heróis que não apoiava o antirregistro, ele decidiu ficar do lado do Capitão América. É porque no caso, os mutantes ficaram neutros na Guerra Civil, pra falar a verdade. E também. É. Mas só uma curiosidade, ele casou com a Ororo depois do quarteto, não foi? Eu acho que não. Eu acho que foi depois. Depois do quarteto ele já tava, não? Não, ele casou no meio da Guerra Civil, tanto que no casamento dele ele convoca, ele convida todo mundo o Tony parou, Stark. É. Tanto que ele, no casamento dele ele convida o Tony Stark e o Capitão América, daí tá os quatro na mesma sala, tipo, o Capitão América assim, eu não acredito que você fez isso. Tipo, querendo conciliar os dois, né? Uhum. Daí o Capitão América vai lá e cumprimenta os dois, parabéns pelo casamento, vira as costas e vai embora. O Tony Stark fala pra ele assim: ah, você não devia ter feito isso. Parabéns pelo casamento, mas eu não vou ficar pra festa. E vai embora também, sabe? Um climão no casamento deles. Foi no meio da Guerra Civil. E seu Pantera não é nada bobo e casou justa com uma mutante nível ômega, né? e eles se parecem um pouco, né? Ela tem toda aquela coisa da consciência com a África, né? Tem algumas revistas, é mó legal. Ela vai lá, faz chover, aquelas paradas todas, é mó legal. E tem essa coisa dos dois serem negros, né? E dos dois serem bons também, né? Eles estão ali... Até o nome dela, é bem africano, né? Africano e americano, que é Ororo Monroe, né? Então ela é bem ligada lá na África, nas suas origens mesmo. Poxa, mas eu tô falando de X-Men, cara. X-Men é maior que tudo, maior que Marvel, maior que X-Men. O maneiro é que, tipo, a Ororo, ela tem muito aquele bagulho do... Como é que fala? É tipo... É diplomático mesmo, tá ligado? De você conversar, né? Trocar ideia. Ela não é uma personagem porra louca. E não. Ela acaba trazendo um pouco disso pra ele, né? Que depois dela, ele próprio começa a ficar um pouco mais diplomático, né? Até que acontece isso do quarteto também. Talvez... Ele começa a abrir mais, né? É, então, talvez se ela não existisse, ele jamais sairia de Wakanda pra ir lá ajudar o quarteto ou os Vingadores, né? É, faz sentido. Que assim, tipo, ele já tinha conhecido ela bem antes, quando eles eram pequenininhos, que quando uma vez ela foi pro Quênia, né, tentar... Ela foi, tipo, quis visitar as origens dela... E foi lá que até o pequeno T'Challa conheceu ela, né? Quando ela era pequenininha. E depois, duramente, que eles voltaram a se reconhecer. E aí foi que teve esse casamento. Sim. A gente tem uma passagem aí do Demolidor, né? Demolidor vai lá e fala pra ele: cara, tem como você segurar a onda aqui em Hell's Kitchen? Porque... tá bem, olha aí, velho. Né? Olha como são as coisas. Quem o Demolidor tá lá... Tipo, que o Demolidor, ele tem essa fase de... Ele tá lá de boa, daqui a pouco ele fica, puta, porque eu fiz isso? É. Ele tem essa reflexão, tá ligado? Aí ele pensa, meu irmão, tem que dar uma saída daqui. Quem é o melhor cara que eu posso chamar... O cara que só quer paz, né, velho? Caralho. Pra bater em bad guys aqui em Hell's Kitchen. Já sei. Vou falar com o negão. Aí o cara fala, Luke Cage? Não, Pantera Negra. É, porque o Demolidor, ele tem bastante o lado religioso dele, né? Então a culpa dele sempre vem. Daí ele chama o Pantera Negra e pra ele usar o nome bem americano ali do Brooklyn, ele chama de Luke Charles, né? Tem Luke Cage e Luke Charles. Olha só. E depois que ele foi chamar Terry Boyungo, que ele é o nome que também ele usou, quando ele tava trabalhando numa... É o Gambar, né? É, o nome dele é o Konkuo. E o nome da lanchonete lá era Cozinha do Diabo. Nossa. É maneiro porque, tipo, quando ele vai lá pra ajudar o Demolidor, ele tá mó capial do caralho, né? Que é aquele negócio que a gente falou, ele foi aprender, estudou, ficou PhD, o cara, e voltou pra Wakanda, mano. Ele tava fudido nessa época. É, ele ficou mó cara, ele não era mais um cara, assim, de cidade e tal, né? Então ele falou... Nessa época, desculpa, eu me preocupei, nessa época ele foi lá pra lá, ele, tipo, o reino dele tinha acabado de ser atacado, ele foi meio que envergonhado, aí o reino dele não queria mais ele, né? Sim. Aí ele meio que foi convencido pelo Fogg, né, amigo do Demolidor, a entrar em ir pra lá, pra Cozinha do Inferno, pra meio que cuidar de lá, né? E lá, mano, ele era três vezes mais porra louca, que até o que você falou, né? Nessa época ele nem tava, ele tinha também se separado da Ororo, então meio que ele voltou. E, mano, ele dá uma porrada pra caralho nos inimigos, não tava nem aí, tá ligado? É, e ele tava meio fudidão porque, tipo, ele teve uma treta com o Dr. Doom lá, e o Dr. Doom deu um cacete nele lá, ele ficou em coma. E aí quando ele acordou sem os poderes lá, ele acordou todo ferido. Até tem uma mina que é a irmã dele, que é a Shuri, e começaram a treinar ela pra se tornar o próximo Pantera, porque ele tava em coma e não voltava mais. E aí quando ele voltou meio zoado, cara. E aí eles e aí eles foram atrás de um feiticeiro, que é o Zawavari, pra o cara conseguir trazer os poderes do Pantera de novo. E esse Zawavari falou, meu, você vai ter que passar por um aprendizado de novo na sua vida. Não vai ser mais um aprendizado de luta, vai ser um aprendizado de vida, tá ligado? E aí quando tem toda essa mudança dele, vai lá ajudar ele, o Murdock lá, o Demolidor, ele tá meio que nessa onda, tá ligado? De, pô, será que isso aqui é parte do meu treinamento? Será que não é? Por isso que ele vai também pra ajudar o cara, porque ele não tava 100% Pantera aqui, não. Líder de Wakanda, de boa. E deixa dar uma ponte pra ele desenvolver o lado místico dele, né, Febrini? Sim, até o lado humano, né, Brancão? Até o lado humano um pouquinho. Então, ele desenvolve esse lado místico, ele fica mais forte misticamente e desce o cacete do Dr. Destino também. Sim, sim. Bom lembrar também um outro grupo de inimigos dele, que são supremacistas, que são um grupo de mercenários nazistas, cara. Os caras invadem o Wakanda lá e tentam matar ele e tal. Muito louco. Supremacistas. Mais justo que isso, impossível, né? São contratados por um coronel lá de outro país, que é vizinho, que tá em um regime de apartheid, inclusive, e ele manda atacar o Wakanda. Caras, antes de atacar, velho, bate até a continência do nazista, cara. É bizarro, cara. O Pantera também já lutou até com o Ku Klux Klan já. Sim, numa série chamada Jungle Actions. Sim. Só pra aqui a gente passar pra Guerra Civil, né? Quando ele sai aí, que ele foi lá ajudar o Demolidor e tal, ele volta pra Wakanda. A irmã dele, né, a Shuri, tá lá como líder, tá como Pantera fodona, não sei o que e tal. E ele fica um tempo lá ajudando. Aí aparece o Deus Pantera, né? O Deus Pantera aparece lá pros xamãs, lá pros... Não é xamã, o índio é o quê? O curandeiro do índio? Pajé. O pajé lá. Os pajés. Aparece o Deus Pantera e fala, traz o T'Challa aqui, porque eu vou devolver a parada pra ele, porque vai acontecer um bagulho fudido aqui. Que é quando o Namor manda uma onda do caralho, um Wakanda, arregaça tudo, tá ligado? E aí ele vem de novo com os poderes aí pra poder voltar isso atrás. Ele chama até a tempestade de novo e tal. Bom que você falou do Namor, que o Namor e o Pantera são muito parecidos, sabe? Questão do seu povo, assim. Uhum. Tanto que o Namor é bem protecionista com Atlantes e os Atlantes, né? Não sei quem nasce em Atlantes, o que que é. Não, Atlântida aí com os Atlantes. E o Pantera Negra é com os Wakandanos, né? Wakandense. Então eles são bem parecidos, assim. Então a guerra dos dois é bem uma guerra de espelho, praticamente, sabe? Quando um vai brigar com o outro. Porque são bem iguais os dois. Sim, sim. E ele fez parte também dos Illuminati, né? Pantera fez parte dos Illuminati junto com o Namor também. É, olha aí, vai dar merda. Todos filhos da puta que acabam fudendo o Hulk no final. Não. O Febrino tá fazendo desde o cast do Doutor Estranho. Eu achei muito ódio aqui, cara. Nessa porra, eu vou falar mal duas horas. Nessa parte aí, o Pantera Negra e o Namor foram os dois que não se envolveram. Falaram, mano, não vamos se envolver, que você sabe que vai dar bosta. É os isentão, né? Foram os isentão. É, foram os que foram. Não tem nada a ver com isso, mano. Você se resolve aí. Sim. Pantera, ele é um cara maneiro. Diga, Wild. Pra gente fechar essa parte aqui dos inimigos, eu vou trazer uma listinha aqui que tá na pesquisa. Aqui, ó. Tem o Jibari Mabako, que é o Homem Macaco, que a gente tava falando que deve ser o Gorila Branco e tal. Tem o Killmonger, que teve uma história aí que teve uma maior treta com ele, de Wakanda e tal, invasão e perda de poderes. Tem o Venom, mas não é o Venom do Homem-Aranha, é o Encantador de Serpentes. Uhum. Tem ele vira aliado depois, vira amigo dele. Ele vira. Tem o Barão Macabre, tem a Ku Klux Klan, né, que a gente tinha falado, o Raul. Alma Strangler, Solomon Prey, que é um mutante, ele é muito louco. um inimigo muito louco. Moisés Magno, esse aí foi o melhor. ele dá tiro e abre água. Ele é mexicano. E Kiber, o cruel, deve ser do Kiber. E também tem o Acheb também, que é um cara que ele deu alma pro Mephisto, que aí aconteceu várias coisas também. Sim, sim. Venha, Pantera Negra, e enfrente o Homem Gorila! Agora, pra fechar de vez aí, tanto as participações aí, outras mídias, vamos falar um pouquinho aqui do filme do Guerra Civil, né? O Pantera que a gente viu lá no cinema e tal. Me agradou muito, eu queria saber aí a opinião de vocês aí. Eu também, eu gostei muito. Gostei muito do Pantera. Eu fiquei meio assim, por causa de Wakanda, tá ligado? Porque pra mim, Wakanda não era tão grande quanto mostrou no filme, sabe? Wakanda pra mim era bem menor. Aí eu fiquei meio assim, mas não, tá tranquilo. E a morte de T'Chaka, né, do pai de T'Challa, do pai de Pantera Negra, que, pô, eu preferia que ele tivesse morrido em batalha, meu irmão. Não, ô, Wilde, mas desculpa te interromper, só fazer uma pergunta. Mas que momento que mostrou, assim, o Wakanda que você achou muito grande? Não, é porque... tem uma parte que mostra o mapa da África, tá ligado? Uhum. E aí você consegue ver os países, né? A divisão dos países. E o Wakanda tá lá, proeminente, tá ligado? Ah, sim, entendi. Um país grande, Nigéria, Quênia e tal. Não faz nem sentido ela tá lá, porque é secreto, né? Justamente essa questão de, porra, os caras são secretos, tá ligado? De, tipo, vem caça americano, passa lá, e eles, aí o Wakanda tem aquela porra daquele campo de força de vibrânio, e eles, não tem nada aqui. E vai embora, aí, tá ligado? Mas no filme ele não tá como secreto. Mas ele é, mano, ele é secreto. Mas no filme é citado isso aí? Ah, mas no filme é como se você fizesse um Wolverine sem garra, e aí fala, não, mas no filme ele não tem garra. Vamos adaptar, mas vamos mudar, mas, né? Mas eu, justamente, tipo, isso não é. Isso assim, não foi tão problema. Já que um detalhe, né? Eu entendi o que é que eles queriam fazer no filme, que é justamente aquela questão da ONU, de eles irem pra lá, ter aquela conversa e tal, tá ligado? Aí tinha que estar lá. Senão, realmente, não fazia sentido. Os caras chegaram, olha, eu sou de Wakanda, aí a galera. O que é a Wakanda? Não, tá aqui, ó. Então, fez sentido pro... Não, pra filme. Pra filme, que é aquela questão. A Marvel tá fazendo filme, tá ligado? Aí eles conseguem adaptar isso bem. Isso faz sentido no filme. Isso vai até uma suspensão de descrença que tem que ter em relação a isso. E também do Adamantio. Tanto que o Adamantio, ele no... Do Vibranium, desculpa. Nos quadrinhos, ele não é igual o Ulysses Klaue, assim, eu vou... vender o Vibranium aqui pro Tony Stark, vender pro Ultron, vou negociar com todo mundo. Não, é bem difícil você conseguir. E lá no filme, não. No filme parece que qualquer um que consegue ter, sabe? Então é uma diferencinha, assim, que eu particularmente não me incomodo, sabe? No filme, ele é um líder muito diferente, né? Tipo, às vezes nem parece que ele é líder, né? Não, mas é porque, na verdade, no começo ele é bem traído. Mas tipo assim, mesmo depois, lá, vamos pegar lá no final, né? Naquela cena lá, que ele tá congelando o Invernal, aquela porra toda... Não parece que ele é o líder do bagulho, mano. Parece que ele é um cara, um diretor de empresa, uma porra. É tipo um diplomático, né? Eu quero ver ele como um rei. Eu queria ver ele como fera, tá ligado? Você tá querendo puxando o cabelo do lado tribal já, né? Do lado então, ele senta no trono dele e manda em todo mundo. Porra, sabe? Porque na HQ é assim, tá ligado? Eu acho que isso até enriquece o personagem. Porque é semelhante com quem, por exemplo? Com o Aragorn. O Aragorn tá lá dando porrada em todo mundo, mas você sabe que ele é um rei. Você sabe que hora ou outra ele vai e fazer aquilo que ele nasceu pra ser, sabe? Então, mas, por exemplo, Branco, para pra pensar. O Aragorn, ele faz isso aí, mas tem todo um motivo por trás. Ele tá fazendo por Gondor, pelo reino, pela galera, né? Ali no filme, ele ficou uma coisa muito pessoal, né? Foi necessário pra história, pra no final ele ter aquela redenção e tal. Mas, ao longo do filme todo, nem parece que ele é o líder de Wakanda. Ele é só o Pantera que tá ali querendo a vingança. É porque, assim, o pai dele acabou de morrer. Então, ele ainda não é o líder. Eu acho que no filme do Pantera Negra, a introdução do filme dele solo vai ser a coroação dele como rei, e aí sim o líder que você tá querendo, sabe? Aí sim. Justamente, eu tava vendo essa questão de ele não era nada ainda, tá ligado? O que eu não entendi é porque o uniforme já tá lá, tá ligado? Se só quem usa o manto... Não faz sentido. Mas não é nada, como que ele chegou em Wakanda e falou, abram suas portas pra encher de gente aqui, trazer Soldado Invernal, Capitão América, porra, mas não é nada, mas assim, é a questão, mas ele acabou de morrer. Tanto que até que o pai dele na ONU fala assim, bate no peito dele e fala assim, que bom que você veio aqui comigo, você tá conhecendo gente, tá saindo de lá e tal. Ele mostra os traços do T'Challa já, né? Daí, depois que aconteceu isso, eu acho que realmente ele vai se tornar o líder que você tá pensando, assim, ter querendo no filme solo mesmo. Pra mim, diga, é uma das melhores coisas do filme, cara, na moral. Pra mim, é uma das melhores coisas do filme, isso vai trazer bem. E, mano, eu espero que seja um filme sério dessa vez, né? Pelo personagem que foi, que tem aquela parte que ele perguntava. Oi, eu sou o Arqueiro Verde, é quem te perguntou. Mas é, porque é o que a gente falou, né? O Pantera, ele é um cara muito sério. Ele é um cara até muito frio, às vezes, né? Então o filme dele vai ser muito mais sério. Não vai ter tanta piada, tanta brincadeira. Porque ele não é um cara... É igual a gente falou do Doutor Estranho, né? O Doutor Estranho era um cara brincalhão, não é o Homem-Aranha, né? Pantera, então imagina. Verdade. E eu acho que depois desse filme, não sei se eu comentei em outros programas que eu participei sobre quadrinhos, que depois do Doutor Estranho, depois do Capitão América Guerra Civil... A Marvel vai dar uma mudada nos filmes dela, vai mudar um pouco o tom, sim. Eu acho que os dois que virão, que vai ser agora o Doutor Estranho esse ano. E ano que 2018, eu acho, Pantera Negra. E entre esses dois, vai ter uma mudança do tom. Eu acho que esses filmes serão mais sérios, sim. Mas eu acho que vai acontecer, eu não sei, né? Aqui é só a gente tá conversando, bate-papo entre amigos. É. Eu acho, cara, que vai acontecer alguma coisa com o Vibranium de Wakanda, cara. O nego vai roubar Vibranium pra caralho, sabe? Vai acontecer alguma coisa assim, mano. Porque vai ser legal pra puxar o Pantera de forma, né? Porque, pô, você teve agora uma coisa muito impactante, foi a morte do pai dele. E depois, você vai ter o quê? Vai ter que mexer com a Wakanda, senão ele não vai ter, né, um motivo muito foda pra sair de lá. É, eu acho que já aconteceu com o Capitão, com Era de Ultron, né? Porque o Ulysses Skrull ser o traficante de Vibranium, ele pegou de algum lugar, é Ulisses, né? Mesmo? É. Eu que tô viajando, tô falando Sebastian. Sebastian. Eu tô com Sebastian na cabeça. É, ele é que você misturou. Você misturou o Sebastian Stan, que é o Soldado Invernal, com o Ulysses Klaus, que os dois matou o pai dele, você tá misturando tudo, essa porra. Os dois têm braço de ferro. É verdade. Eu acho que eu concordo um pouco, porque como o Soldado Invernal foi pra Wakanda, meio que os caras vão querer pegar o Soldado Invernal e tal. De novo esse cara. Só que no mesmo momento eles vão descobrir Vibranium e falar, porra, vamos pegar também. Puta, mas não, de novo o motivo ser soldado. Não. Esse cara... Oh, não, não. Olha, eu acho que esse filme vai conversar bastante com o Doutor Estranho pra dar uma inovada. Talvez. Pode ser também, você pode jogar aí, não sei. Eu acho que vai ser o plot, o famoso plot clichê de Pantera Negra volta pra Wakanda, ele vai estar naquela vibe de putz, não sei se eu faço, não sei se eu vou, e vai ficar naquela, tá ligado? Eu acho que ele vai ficar na dúvida de ser ou não ser o Pantera Negra, tá ligado? Ele não tá completo, só que aí vai vir... O porra do Ulysses Klaue vai fazer gererê lá dentro. E ele vai ter fazer que... Fazer gererê. A galera vai chegar assim, ó, bicho. Ou tu vai ser o Pantera, ou fudeu, tá ligado? Ele... Então eu vou ser o Pantera. Aí... Vai ser maneiro. Todo mundo, tá ligado? Sabe o que é maneiro também, Wilde? Nesse filme dele, mostrar tudo isso que a gente falou. Mostrar os rituais, tá ligado? Todo o treinamento dele. Que, tipo, agora ele é isso. Né? Porque, tipo, ele apanha do Invernal direto lá. E aí pode explicar um pouco disso, né? Pô, por que ele apanhou? Porque ele não tava preparado, ele não tava treinado e tal, quero, né? Eu quero a famosa cena de que... Isso tem muito em filme. De, tipo, o cara vai, usa uma parada que lhe mata, mas você vence ela, tá ligado? Aí vai ter aquele momento dele na cama, ou sei lá, no chão... Fudido lá porque ele tomou o chá de Santo Daime do coração. E aí ele tá lá, depois ele volta e a galera vai pensar: meu Deus, ele não aguentou. Daqui a pouco ele. Aí ele. Voltei! Aí, mas tipo, a gente tem que pensar numa parada. Que puta, é foda. Os caras fazem as cagadas e nós vim aqui no podcast pra tentar consertar, né? Não dá pra fazer isso porque ele já tomou a erva lá. Porque ou ele tomou ou ele tá com pimenta no cu. Porque correr do jeito que ele correu, sem superpoder, não dá, cara. Porra! Mesmo, porque não aprofundou muito, né, Febrini? Tá cara, aí, ele né? Correu lá 200 km por hora! Ele correu mais que a moto do cara, porra! Mas olha só, se for assim, aí tem que ver que o Soldado Invernal, ele também, ele, na verdade, ele tava correndo mais que os dois. Mas o Soldado não tem o soro do Super Soldado? Tem. Não, tipo, não é o soro do Super Soldado, é outra parada. Mas na prática, ele é tão forte quanto o Capitão América, mesmo nível. Então, mas aí, tipo, você explicar aquela corrida do Pantera ou aqueles pulos de 20 metros dele sem essa porra... Oh, que isso, vai virar uma ardurinha ali, ó. A armadura é um exoesqueleto, tá ligado? Pode usar esse também, a armadura ter um exoesqueleto também, faria sentido. Não faria, ia acabar com o personagem. Eu sei, é mesmo. Não, mas eu acho que vai aprofundar a origem dele, mas não tanto assim como a gente tá pensando aqui, como a gente explicou hoje. Eu acho que vai ser bem superficial. É o efeito borboleta, né, cara, do que a gente falou. Desculpa, Wilde. Isso que é o efeito borboleta, né? Tipo, você faz um baguzinho lá na frente e já caga toda uma parada que você podia fazer e agora não pode mais. Eu acredito na Marvel, tá ligado? Eu acho que até pode ser... Tipo, os caras não vão fazer uma parada dessa no filme. Assim, claro que sempre tem a chance, né, de fazer imposta, mas eu acredito na Marvel, e eu acho que eles fizeram isso já pensando em que, o filme vai ter isso aqui, e aí a galera vai entender por que no Guerra Civil ele tava desse jeito, tá ligado? Talvez no começo do filme seja seja o passado, tá ligado? Não é um passado você... tão passado assim, mas antes do Guerra Civil, tá ligado? Mas você pega pra analisar o filme, tipo assim, ele. O pai dele morreu, ele assumiu o manto e vamos pra cima. Tipo. Talvez ele esteja sem preparo ainda. Talvez ele tenha algo pra evoluir ainda. E outra coisa, o pai dele não cabia naquela roupa, não. Eu vou logo, dizendo logo. Ou não, porque... Tava gorinho. Não, ajusta ali conforme, vô. Que isso. Comeu muita carne de pantera. Agora, ó, pra fechar de vez, que já tá ficando gigante aqui, né? Pra viajar legal, você me imagina se vem um Demolidor na Netflix, quarta temporada, e aí os caras linkam com o Pantera, hein? Porra! Caralho, hein, mano? Irmão, e cara, impossível de ver o Pantera Negra em Hell's Kitchen, velho. Cara tá não lá, dá, né? Dinheiro não cobra. O cara corta no meu. Meu Deus, o que foi isso? Pô, mas você fica louco. Imagina, cara, se dá uma zica. Não precisa nem ficar a temporada toda, né? Dá uma zica lá, uns 3, 4 episódios, o Demolidor fica fora, e aí vem o Pantera, o mesmo ator, a mesma roupa. Puta, ia ser louco, hein, cara. Netflix, nós esperamos de vocês. Se o Punisher fez aquele estrago, imagina o Pantera pegando os bandidinhos lá. É, mano. Cara, muito louca a história, né, cara? Cara, sei lá, quanto mais eu tô lendo, mais eu tô gostando, cara. Tipo, o Pantera já entra no meu top 10 de heróis de todos, cara. Cara, só o que a gente gravou aqui hoje dava pra fazer um filme dele, se a Marvel não tivesse, né? Só que a gente gravou toda hora. E você acha que não tem cara da Marvel que ouve a CC? Verdade, tinha esquecido esse detalhe. Porra, mas tem os desenhistas. Os desenhistas brasileiros, porra. Mandar só, escuta isso aqui. Por isso que eu mandei um recado pra Netflix lá. Um beijo. Um beijo. Primeiramente, tipo, no começo da Guerra Civil, o Senhor Fantástico apoiava... Ixi, calma aí que tá travando. Tô lindo. Calma aí que tá travando. Você vai de no começo da Guerra Civil, você vai ter que ir tudo de novo. E a mulher dele era um de ferro, mas por causa da... Tipo, Raul, convencido pelo Raul, marido, Raul, né? Segura, Raul. Cadê o... Segura aí, mano! Caralho, desinfestou ali, velho.